A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, confraria! Hoje nós estamos aí para um programa que foi muito, muito, muito pedido. Vários ouvintes ouviram a série mítica que a gente fez aqui, eu e o Felipe, sobre a história do Roger da Cidadezinha, motivou várias pessoas, deu muita risada, foi uma série muito divertida e com muitos debates importantes. E foi, já podemos considerar um grande clássico aqui do programa. Muitas pessoas ficaram envolvidas na história do Roger. É uma história muito interessante, muito curiosa. E quem ajudou a gente aí nessa série foi o Felipe do Apenas Um Caracast, que tá aqui. Fala, Felipe! Opa, fala, Hernani. Fala, Roger. Fala, ouvintes do Sociedade Primitiva. Cara, é uma honra novamente estar aqui para continuar essa saga, ainda mais que agora nós estamos com a pessoa real, nós vamos poder fazer todas as perguntas que vocês postaram pra gente. Obrigado pelo Muita spoiler. Muita gente achou que não ia... Obrigado, viu, Felipe? Você é foda, hein, cara? Obrigado pelo spoiler. Não sei o que que eu deu. Ô, Felipe, precisa cortar isso aí? Não, agora já deu spoiler, deixa. Já estragou a graça. Mas deixa eu falar uma coisa. Ô, Felipe, falando sério agora. Antes da gente entrar nas perguntas, provavelmente dito, como que a série do Roger da Disney virou um sucesso... E virou um clássico, campeão de download. E a série do Roger, o Felipe, eu queria que você falasse. O povo ficou louco, ficava mandando mensagem pra gente, tudo. Fala aí o sucesso que foi a série do Roger, ô Felipe. Cara, realmente a série do Roger foi uma das séries mais bem-sucedidas aqui do Sociedade Primitiva também, que eu vi mais engajamento dos ouvintes, porque todo episódio, eu no primeiro episódio, a gente até tava meio em cima do muro, pensando, ah, será que vai dar certo? Será que a galera vai gostar? E aí vi uma enxurrada de like, e todo episódio novo que saía, a galera pedia, faz mais um. Quando acabou a série do Roger, pediram pra fazer outra, foi um enorme sucesso, e também, acima de tudo, foi muito divertida de fazer. Então é com grande satisfação que estamos fazendo novamente aqui. Bom, e hoje quem vai vir aí responder as perguntas dos ouvintes é ele aí, que é tão querido aí na internet, muita gente gosta dele, acompanhava os textos dele. Hoje quem tá aí para responder as perguntas minhas, do Felipe e dos ouvintes, é o Roger da Cidadezinha. Fala, Roger! Fala, rapaziada! Beleza, satisfação estar participando do programa aqui. O programa que me motivou a essa volta, tive contato através de um outro amigo aí que me mandou, mas não quis me manifestar no início porque tinha excluído o blog, mas depois resolvi voltar aí, tendo em vista que muitas pessoas estavam trilhando o caminho aí do Roger Way of Life, vendo que era uma alternativa viável, rapaziada. A palavra viabilidade tem que estar sempre na mente dos betas. Mas satisfação, um grande abraço aí pros dois. E pros ouvintes, né, claro. Ô, Roger, então como é que vai funcionar aqui o esquema? A gente vai tentar matar aqui em parte única, porque a gente sabe que o seu tempo é muito corrido. Então foram feitas 10 perguntas minhas, 10 perguntas do Felipe e mais 10 dos ouvintes. Então, e os ouvintes aqui gostaram muito, mandaram mensagens muito bacanas. Então, o que você não puder responder, não tem problema nenhum, é só você falar assim, isso aí eu não posso falar, tá tudo certo, a gente sabe que você tem uma carreira e tudo, então vamos tentando aqui. Então vamos revezando eu com o Felipe aqui. Ô Roger, a primeira pergunta... Apenas deixar claro pros ouvintes aí, e apenas deixar claro pros nossos queridos ouvintes, que nada foi combinado, né? Eu nem sei quais perguntas que vocês vão fazer, então eu vou ter que... Surpresa. Me virar na hora aqui. Surpresa. Ô, Roger, primeira pergunta minha, depois o Felipe já vai fazer a dele. Roger, tenta ser, não tô pedindo pra você enxugar demais, não, mas é porque como é muita pergunta, tenta ser um pouco mais, assim, mais sucinto. É, como você descobriu que foi gravado um especial sobre você? E quando você ouviu pela primeira vez o especial, o que, que veio na sua cabeça? Tá, eu ouvi a primeira vez, ouvi não, descobri, eu tinha um e-mail na época, né, que algumas pessoas após a exclusão do blog continuavam me mandando mensagem, né, muitas eu não respondia, a maioria de haters, né, mas algumas que eu via que estavam na mudança de vida, pessoas que queriam estudar, né, pessoas que entenderam que o Roger Way of Life não era só a questão de cidadezinha, é a questão de mulher, tá, a questão de relacionamento, é todo um estilo de vida para mudar a qualidade de vida. Então as pessoas que eu via que estavam engajadas neste objetivo e via que elas tinham potencial, eu continuei conversando com elas, né? E uma delas é uma pessoa muito especial para mim, né? Ela vai escutar esse programa aí depois, deve estar escutando, e ela me mandou, tá? Falando que tinha falado de mim. Mas ela não me mandou, parece que vocês fizeram em março de 2018, né? 5 anos. Após o encerramento do blog. O encerramento do blog, rapaziada, foi em 2013, tá? Então, ela me mandou um tempo depois, eu fui lá, dei uma olhada, né? E fiquei pensando, não sabia se voltar, não sabia se mandava uma mensagem para vocês, tudo, e deixei a poeira baixar. Depois falei com ela, que estava interessado em rebater algumas coisas, porque algumas coisas aí ficaram mal entendidas, né? E deixar claro também que algumas coisas que vocês leram aí não tem autenticidade feudal, tá? Porque foram coisas criadas por haters ali, né? Não que o Burguês Inglório ele fez, ele pegou o que ele conseguiu, mas teve palavras ali que foram colocadas que não foram escritas no blog, especialmente palavras no final, que nem vou citar aqui de novo para não ter ataques haters, tá? Mas tiraram frases do contexto, principalmente palavras no final ali, para arrumar confusão. E outra coisa que mostra quem é da época, se tiver alguém da época lendo aí, no blog original, eu falava muito de concurso público, rapaziada, de como estudar, o passo a passo, tá? Tinha, quem tiver o blog aí depois pode mandar pro Hernani. Eu me recordo que tinha até uma foto de uma moça assim, colocando um sinal de positivo, de tinina, não sei em qual região você está aí, pode ver isso. E essas partes do concurso público maldosamente foram retiradas para deixar só algumas partes fora do contexto, né? Porque o canal, o blog tinha um sequenciamento, não sei se vocês perceberam. Sim. Era um sequenciamento, né? Todo, e retiraram essas partes aí de forma maliciosa, mas devido a diversos ataques de haters. Então eu conheci dessa forma aí e entrei em contato com esse meu amigo, né, vamos dizer assim, amigo virtual, mas um amigo, e pedi a eles para entrar em contato, que eu teria interesse em esclarecer alguns pontos e conversar com a rapaziada, mesmo já tendo passado muito tempo, mas me impressionou, a ser sucinto, já não sendo, né, mas fiquei assim, feliz de ver que após 5 anos, né, longos 5 anos, o pessoal ainda se identificava e muita gente lembrava. Eu lembro que quando excluiu o blog, tinha as chamadas viúvas do Roger, né? Tinha isso daí na época. As viúvas do Roger, um monte de gente defendendo lá, entrando no blog do Pobretão, pedindo a volta e tudo. E foi uma satisfação. E vendo que o método aplicado, a mudança de vida, ela vale até hoje, tá? Ela não ficou desatualizada. Beleza, rapaziada? Mas, Roger, só pra matar essa questão. Quando você pegou e botou play, você deu play e ouviu, falou assim, caraca, os caras estão contando a minha história. O que veio na sua cabeça, assim, de surpresa, assim? Tenta lembrar, assim, você se sentiu... O que você sentiu, assim? Ah, Renan, pra te falar a verdade, cara. No início eu não senti uma coisa boa, não. Porque... aqueles flashbacks, né, meu amigo, que o pessoal pensa que isso é brincadeira, mas isso é real, entendeu? Então, principalmente na parte de contar ali, da parte da minha namorada, da faculdade, entendeu? E quando você vai escrevendo, a gente tá falando de uma época que nem smartphone existia, né? Então era um blog, o pessoal tinha que acessar ali, ler, fazer os comentários, né? Ele teve até bastante sucesso na época, tinha um comentário lá, tinha 700 e poucas comentários, tudo, e dali surgiu os haters, porque eu não tinha condições de ficar moderando, entendeu? Então, os haters criavam aí vários perfis e ficavam brigando entre eles, ali e eu não tinha como moderar, entendeu? Então o blog ficou insustentável, né? E numa época que não existia smartphone, pra você ver isso daí. Então, assim, para ter 750 comentários só quem tinha computador, pra você ver que tinha bastante gente que acessava, que via. Era interessante, aquela época era uma turma boa, cara. Pobretão, tinha eu, tinha o FDN, né? Tinha o investidor Troll também, que tinha um pessoal que tinha uma briga, mas comigo ele era super gente boa também. Era um blog bastante legal, tinha o Digníssimo Senhor. Vocês não vão conhecer, porque só quem é da época vai lembrar. Tinha um advogado fracassado, você lembra dele? Não, dele eu não lembro, não. Eu lembro do Casado Ferrado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Felipe, você pode fazer a sua próxima pergunta? Posso, claro. É, Roger, de onde veio a inspiração para você entrar na blogosfera de finanças e começar o Roger da Cidadezinha? Tá, o Roger da Cidadezinha, nesse tempo aí, rapaziada, se eu falar que enchiar muito, vocês me corrigem na hora aí que eu abaixo um pouco o microfone aqui. Não, não, tá show de bola. Tá tudo bem, né? O Roger da Cidadezinha, rapaziada, ele já estava implementado, né? O Roger Wealth Live já está implementado recentemente, não vou precisar o tempo aqui por uma questão de privacidade, mas eu entrei na época na questão de finanças, né? Então, a gente estava, tinha na época, não sei se vocês têm acesso aí, na época existia um negócio chamado ranking do patrimônio dos blogueiros de finanças. Alguma coisa assim. Sim. E eu entrei nesse ranking, entendeu? Que era o pobretão que arrumava. Uma vez por mês, no seu blog, você tinha que deixar ali o seu patrimônio, mas tinha que excluir carro, tinha que excluir casa. Era só o que tinha de finanças. Eu tinha pouco, perto do pessoal lá, né? Porque eu tinha casa, né? Eu tinha carro, tinha moto, tinha outras coisas. Mas aí eu comecei a entrar ali, comecei a me interessar nessa questão de... Ah, lembrando, rapaziada, tinha o Zé Mobral também, era nosso amigo, esqueci dele. É, já vai vir, calma. É, aí que acontece. Eu entrei ali pra disputar ali, mas brincando, mas ficava nas posições lá atrás, lá, que tinha um pessoal feroz na época, né? Aí pra aprender também um pouquinho na parte de finanças, né, que eu era muito conservador. E ainda sou, mas para mim não dava essa parte de investimento em ações. Não, era só uma brincadeira mesmo. Agora, se vocês quiserem saber como começou o canal Roger, aí eu posso falar aqui também. Por favor. Pode, por favor. Pode, então. Aí o que acontece? Eu comecei como comentarista do blog do Pobretão, de Vida Ruim, né? E ficava comentando ali. Então, como os comentários... Ah, eu lembro. Ô, Roger, eu lembro. Inclusive, tem gente que diz que os seus comentários daquela época tinham que ter sido salvos, porque diz que você dava boas dicas nos comentários, Roger. Nos comentários, exatamente. Inclusive, o blog, quando foi criado, eu consegui salvar alguns comentários para o blog, se eu me recordo bem, ele começou, ele tinha uma parte dele lá que era só de comentários, assim, mas os que eu consegui salvar. Porque o Pobretão tinha muito comentário também, então não tinha como achar. Entendeu? Então, alguns comentários eu salvei e joguei no blog. Mas se perderam aí mais de 70%. Aí eu comecei ali e muita gente ia respondendo dentro dos meus comentários, né? Tinha uma parte, igual hoje no YouTube, assim, de você poder responder o comentário da pessoa. Então, ficava ali debaixo do comentário ali 20, 30, 40 respostas ali. Então, eu tava acabando tumultuando o blog do Pobretão também. Aí eu resolvi criar um blog para fazer no meu blog. Mas a gente interagia muito. Eu comentava no dele, ele comentava no meu. O FDM comentava, o Mobral tinha vez que comentava também. Entendeu? Embora a gente tenha teorias diferentes, né? Mas a amizade continua. É o que eu falo, rapaziada. Cada um faz o que quiser da vida. Né? Cada um faz o que quiser da vida. Cada um segue a sua trajetória e vê o que é melhor. Agora, depois vocês me perguntam o que eu discordava lá, se vocês quiserem saber. Não, calma, calma, calma. Vai. Perfeito. Ô, Roger, vamos lá. Roger, aonde estão... Isso é uma pergunta que todo mundo que gostou da série Roger da Cidadezinha faz. Aonde estão todos os artigos originais? Quando eles estarão disponíveis para que todo mundo possa ler os verdadeiros e todos os artigos? Porque a forma de escrita sua... É uma forma que cativa. A gente lendo aqui, as pessoas ficaram cativadas. Você tem uma dinâmica de escrita, você tem uma forma de escrever que cativa as pessoas. Então, aonde estão os artigos originais e quando eles vão estar disponíveis os artigos de 2013? É, tinha uma didática, né? Eu tentava fazer de uma forma mais lógica possível, seguindo o cronograma do tempo. É, não era a coisa que estava acontecendo exatamente naquele momento, mas eu tentava seguir uma lógica, né? O que estava acontecendo no momento, na época, era o que o pessoal aí gostava, aí era o relacionamento com a GM, né? A garota da mercearia, gostosinha da mercearia, cada um dava um nome aí. Mas os arquivos originais eu não tenho mais. Eu excluí o blog, eu excluí tudo, tudo mesmo. Eu manti o e-mail porque eu esqueci de excluir também. Pensei em excluir depois e deixei. Porque eram poucas pessoas também que tinham acesso. Alguns haters, mas depois eles foram, fui bloqueando eles, acabou sendo poucas pessoas. Os artigos originais, infelizmente, eu não tenho. Porque eu saí para nunca mais voltar. Entendeu? Mas como na vida, aquela frase, a gente nunca deve dizer eu não bebo dessa água, né? Então, eu acabei voltando aí. Mas os artigos originais eu não tenho. Mas pode ser que alguma pessoa tenha, né? Que alguém baixou. Mas como já passaram 5 anos, às vezes essa pessoa que baixou também já não entra mais na internet. Sei lá, mudou de vida. Não sei. Sim, agora, é possível. Eu digo uma coisa. O que vocês tiveram acesso aí, se for o mesmo que eu tive acesso aqui, tem por volta ali de uns 50%, tá? Do que era o blog, ou menos. Então perdeu muito. É. Perdeu muito. Por exemplo, o post de maior sucesso da época chamava A Conquista da GM, alguma coisa assim. Eu não me recordo as palavras que eu escrevi ao certo, mas era baseada na conquista da GM. Se perdeu. E seria muito interessante a leitura dele no blog, no meu canal. E ele foi perdido, entendeu? E ele era muito legal. Entendi, uma pena. Só um adendo, eu fui acessar o link do Burguês Inglório, aquele que a gente pegou o material original, e não estamos mais conseguindo acessar o material. Diz que precisa de um e-mail de permissão do próprio Burguês Inglório para poder acessar o blog com o 50% que ele conseguiu salvar do seu antigo blog. Infelizmente, não sei de outras fontes, e a única que tinha do Burguês Inglório, ele... Não sei se trancou, o que que fez, que eu não consigo mais acessar, então. Uma pena. Barilho, né? Exatamente. Eu li na época, me mandaram, tá? Me mandaram receber ele na época, o ano passado. Me mandaram ele por e-mail aí pra me ler lá. Mas, assim, infelizmente, houveram mudanças ali, tá? Mudanças, assim, de haters. No final, colocando aquela frase que eu não falei no final. Uma única frase ali, entendeu? Que é só pra avacalhar mesmo. Porque o canal foi fechado por causa disso. De haterismo, né? O pessoal brincava, haters, gonna haters, né? Odiadores odiarão. E o canal não tinha nada demais, rapaziada. O canal era um canal focado numa alternativa de vida, de mudança de vida, pra beta, sem precisar ser muito rico, né? Deixa eu só entrar no assunto aqui de uma vez, talvez não perder o raciocínio. O que acontece, rapaziada? No blog do Pobretão, né? Havia uma postura lá que era seguida o seguinte: seja o mais frugal possível, junte dinheiro o máximo que puder, a 80% do salário, 90%, 70%, o que der o máximo que você conseguir, fique sem dinheiro até para tomar um refrigerante, para você conseguir a independência financeira, para quando tiver 50, 60 anos, 65 anos, você desfrutar a vida, né? Eu vim com uma alternativa diferente. Você não precisava esperar fazer 50, 60 anos para desfrutar da vida, né? Da qualidade de vida. Você não seria nenhum milionário, mas daria para ter uma qualidade de vida excelente sem ser isso. E essa alternativa aí pode passar pela iniciativa privada, mas que me desculpe os ANCAPs, mas pelo concurso público é mais fácil, embora as pessoas pensem que é mais doloroso. Mas é muito mais fácil do que pelos ANCAPs, pelo iniciativa privada, pela tese dos ANCAPs. Com todo certo. Respeito aos ANCAPs, né? Felipe, manda a sua pergunta. Perfeito. E justamente o que você falou, o canal foi fechado, quer dizer, o blog, por causa de haterismo, como era a dinâmica dos comentários, dos haters nos comentários do seu blog? Como é que você lidava com isso? Quais eram as principais reclamações dos haters? O que mais eles te xingavam lá? Você poderia falar pra gente? Cara, aquela frase lá que o pessoal brinca aí, né? Haters gonna hater, né? Odiadores odiarão. É que eu li, cara. Cheguei a fazer um post sobre esse pessoal. Ao invés do pessoal tentar mudar de vida, gastar essa energia, né, para estudar, para mudar de vida, para ter acesso, né, a garotas, porque não adianta, gente. Não adianta. As cartas estão na mesa, tá? Não adianta você tentar mudar o mercado afetivo, ele está aí. Ou você entra no jogo, ou você sai do jogo, né? Vira celibatário, sei lá. Não adianta, o jogo está aí. Você não vai conseguir mudar o jogo. Então, ou você entra no jogo para jogar, é como se fosse futebol. Você está entrando lá, só pode chutar com o pé, bater com o pé. E você no meio do jogo lá, começa a querer jogar vôlei. Não dá, rapaziada. Não dá. As regras já estão feitas. Vocês não vão mudar isso. O pessoal fica falando, é o Tinder, que é vitrine, que garota nota 3, só que cara nota 7, não sei o que. Meus amigos, se desenvolvam, tá? Se você é beta físico, tenta ser um alfa financeiro, tá? Você tendo um dinheirinho a mais, você faz uma academia, toma produtos naturais, melhora o corpo, vai aumentando também a parte física. Então não adianta só reclamar. O Roger da Cidadezinha veio para mostrar isso, né? Não adianta só reclamar. Só reclamar vai levar para o ostracismo, para a solidão, para o deserto sexual. É isso que vai acontecer. É a reclamação. Então as cartas estão aí. Ou você entra no jogo, ou você sai do jogo. Né? Vai para o celibato, sei lá. Certo. O Roger, você tem notícias do Pobretão e do Zé Mobral? Não minta. Não, não tem notícia deles, não. O Zé Mobral aí tinha até voltado com o canal, mas parece que abandonou. Agora o Zé Mobral, ele sofreu muito haterismo também, muito, muito mesmo, né? Os nossos canais foram fechados, eu acredito, pelas mesmas pessoas, tá? Pelas mesmas pessoas. Pessoas, ao invés de preocupar com a vida dela, tentar crescer, ficava destruindo os blogs lá, né? Então, como a gente também não tinha tempo de ficar moderando os comentários, e na época lá o blog facilitava você criar, você, Hernani, você, Felipe, poderia ir lá e criar 50 nicks. Eu poderia comentar até anônimo, né? Então você comentava anônimo uma coisa, você conversava com você mesmo, e conversava com o Hernani, que o Hernani conversava com você, que conversava com ele mesmo, entendeu? E jogando o blog para um lado que não tem nada a ver. O propósito do blog era um de ajuda, entendeu? Hoje é mais difícil. Mas imagina você como anônimo, você cria 40 perfis e fica conversando com você mesmo, brigando, xingando. Entendeu? Verdade. Então isso daí. E como o blog, né, ele tinha apenas o cunho de conversar ali, passar informações com rapaziada, não tinha licença, não tinha monetização. Até o canal que eu tenho hoje, né, que é o Roger da Cidadezinha, só bater aí na pesquisa do YouTube. O Hernani depois deve deixar aí, né, Hernani? Vou sim. Então. Jamais será monetizado, jamais terá cunho. Rapaziada, a minha monetização foi no concurso público, entendeu? Então, é a forma que eu tenho de ter um hobby. Porque se eu monetizar... Ô, Roger, só uma pergunta. Pera aí, rapidinho. Se eu tiver preocupação com isso, vira uma obrigação minha. E virando uma obrigação não dá pra mim. Tem que ser como um hobby, entendeu? Eu vou ficar preocupado com isso e vai me tirar a qualidade de vida. Ô, Roger, o povo fala que você era amigo pessoal do Zé Mobral. Fala a verdade, você não tinha mesmo contato? Porque dizem que você tinha amizade pessoal com ele. Não. A nossa amizade era muito grande virtualmente. Virtualmente. A gente tinha um acordo entre a gente, né? O Pobretão também, de tentar segurar os haters. Você não podia entrar no meu canal falar mal do Pobretão, nem entrar no canal do Pobretão falar mal de mim, nem no do Zé Mobral. Mas é bom, eu não recordo se estava nesse acordo, não, mas acho que estava assim. Mas a gente não tinha como moderar, cara. O Pobretão tinha postagem dela que tinha 1000. Mas quando ele via falando alguma coisa, ele tirava. Mas um monte de anônimo no meio ali era impossível se moderar tudo. Entendi. Entendeu? Era Felipão, uma coisa de bora. Mas tudo virtual. Não sei onde eles estão, o que eles estão fazendo, não sei nada. Falando a verdade mesmo. Perfeito. Roger, com quais outros membros da Blogosfera de Finanças você se identificava ou possuía amizade, além das amizades fortes que você já comentou que você tinha com o Zé Mobral e o Pobretão? Eu gostava muito de um blogueiro, ele era o maior blogueiro de finanças que tinha na época. Ele chamava Viver de Renda, né? Então era um cara específico. Pode falar. Não, só ia dizer que eu conheço ele dos comentários do Pobretão, assim, ele é bem famoso. Então, ele tinha um blog que era o blog mais famoso que tinha na época, de finanças, né? Ele explicava investimentos, era um negócio bem robusto mesmo, que eu não entrei na seara dele. Mas aí um dia, um rapaz perguntou pra ele lá, falou, não, quais os blogs que você recomenda? Aí ele falou lá um monte de blogs, e no final ele falou assim, mas o que eu gosto mesmo é do Roger da Cidadezinha. Aí o meu canal bombou. Então, entendi. Porque ele deixou essa deixa no final, mas o que eu curto mesmo é o Roger da Cidadezinha. Aí ele, mas eu já assisti ele há muito tempo já. Ah, entendi, perfeito. Ô Roger, como que terminou a história? Essa aqui é. Ô Roger, essa aqui você vai ter que explicar porque o povo ficou muito curioso. Eu fiquei muito curioso, tenho certeza que o Felipe também. Como terminou a história do seu amigo que namorava a gorda, que queria terminar com ele e ele pediu pra você falar com ela? Conta essa história com detalhes e como ele está hoje. Tá, esse meu amigo aí, ele é o meu camarada, né? É um amigo pessoal. Meu amigo até hoje, meu amigo do peito. Ele não terminou, tá, com, na época, né, com a namorada dele, porque, se me recordo bem, teve uma passagem do bar, né? Ele chegou lá chorando aos prantos e tinha sido demitido do emprego dele. E ele tinha, na época, eu acho que 18, 20 reais na carteira pra pagar a conta. E eu que paguei, né? Obviamente, mas ele quis pagar. Eu não deixei, então eu fiquei na dúvida se por exemplo, dava 100 reais pra ele vencer o mês, né? Ou se eu mandava real pra ele e tentava tirar ele da Matrix. Mas na hora não dá pra fazer isso, porque ele tava muito bêbado, entendeu? Também tinha bebido ali e não era o momento. Cheguei em casa, pensei, mas tem gente que não tem como se retirar da Matrix, né? Até hoje esse meu amigo tá na Matrix. Até brinco com ele, mas ele acha que não, que esse que é o modo certo, né? Uma pessoa que gasta muito dinheiro, entendeu? O celular dele custa 3-4 vezes mais do que o meu, né? E ele tá na Matrix do consumo e na Matrix do relacionamento. Eu tinha uma namorada na época, que era a GM, né? Que era muito amiga dessa namorada dele. E eu acabei entendendo por bem. Eu não fui conversar com ela, tá? Porque seria muita... Ah, sei lá, não ficaria bem, assim. Eu pedi a GM pra conversar com ela. E ela não terminou com ele, que ela me considerava muito. A gente fez uma certa amizade também, né? Porque de vez em quando a gente saía junto. E ela reconsiderou lá, talvez, por um pedido meu. Creio que teve bastante influência. E ela não terminou com ele porque tinha ficado muito mal. E dali pra frente, como eu tava... mexendo com gado, né? Pequeno, né? Eu tinha um sócio, mas eu tava querendo fazer sozinho. E eu chamei ele pra me ajudar, entendeu? Então ele ficou tipo sendo uma espécie de meu sócio, assim. Ele que olha tudo, é o meu braço direito, tá? Mas ele é apaixonado na menina, mas não, ela não terminou com ele, não. Entendi. É porque ele gosta muito dela, cara. Sabe o que acontece, Hernando, Felipe? Tem cara que você não consegue tirar da Matrix. Se você tirar da Matrix... A gente falou isso. Sim, a gente teve uma discussão bem longa sobre isso. Então, a Matrix exala dos poros dele, entendeu? Então não adianta. Mesmo eu tentando falar com ele, ele tá enfiado no consumismo, na Matrix. Então isso não tem problema nenhum, né? A gente continua a nossa amizade, né? É o meu camarada, é um cara que eu prezo muito, né? Tenho extrema confiança nele. Mas ele é matrixiano, não tem como. Eu dou uma red pill pra ele, ele me manda 10 blue pills. Então não tem como. Mas é uma pessoa espetacular. Mas resumindo, ele não terminou na época lá com a namorada dele, não. Boa. Felipão, manda bala. Roger, como é que foi a questão, a sua relação com o Pobretão de Vida Ruim na questão de você entrar em contato com ele pela primeira vez? O que você achou do conteúdo dele, uma primeira impressão? O que você conseguiu aprender com ele? E como eram as suas conversas com ele? Eram tão bem amigáveis? Vocês eram bem próximos? Poderia contar mais, por favor? Não, a gente tinha uma amizade de comentários, tá? A gente não conversava pessoalmente, trocava e-mail nem nada, né? É, se ele estiver ouvindo aí, eu dei um abraço pra ele. Mas a gente conversava nos comentários ali, e ele tinha essa ideia também, depois, no final, da cidadezinha, ele pegar o dinheiro dele com a cidadezinha, ter um bar, alguma coisa assim, que ele brincava disso, e ficar num lugar, praia, alguma coisa assim. Agora era uma relação amistosa. Agora tem que ver o seguinte, rapaz, eu fechei o blog em 2013. O Bretão, ele ficou até, vocês que sabem, em 2016? 2016. Exato. 2016. Então nesses 3 anos aí eu não tinha mais relação nenhuma. Eu parei de ficar olhando o blog, entendeu? É, vi, pensei, eu também estava entrando numa Matrix disso, porque eu sou muito fissurado nesse negócio de sair da Matrix. É, o pessoal, a gente que até critica, pô, mas você só fala de Matrix. Gente, Matrix é o sistema. Eu falar sistema, Matrix é uma coisa. Quem negar a existência do sistema não está nesse mundo. Ou vocês acham que o sistema não existe? Que o sistema não é feito para manter os betas na base da pirâmide e os alfas lá em cima? E todo mundo aqui embaixo batendo palma para os alfas lá em cima, né? Os betas servem para isso, para bater palma para os alfas. É por isso que eu falo. Não adianta, rapaziada, ficar em um aplicativo de relacionamento, tá? Batendo palma ali, inflando o ego das garotas. Sabe o que vocês vão fazer com isso? Jogar ela para os alfas. Então, eu recomendo para as pessoas, estudem, né? Estudem, mudem de vida, se desenvolvam, para quando os betas baterem palma ali e inflar o ego, jogar elas no teu colo. Perfeito. Ô Roger, quem que eram essas... Não cita nomes, atenção, Roger, não cita nomes. Mas quem eram essas pessoas que estavam tão empenhadas em destruir a vida de vocês, a reputação, aonde expuseram documentos, conta bancária? Quem eram essas pessoas que estavam tão incumbidas de destruir a vida de vocês? Aí, eu não sei quem que era. Comigo não chegou a acontecer isso daí, de conta, nada disso, né? Mas não sei se aconteceu com outras pessoas, que eu te falei, eu saí em 2013, né? Muita coisa aconteceu depois. Mas acredito que odiadores, cara. Haters, vejo, né? Pessoa não quer estudar, não quer melhorar de vida, não quer trabalhar. Invejosos. Né? Solidão, invejo. Deve ser isso. Né? Mas não tem raiva não, cara. Se a pessoa quiser mudar de vida, não dá, né? Não recomendo ficar fazendo isso. É, tem muita vida aí para ser vivida e compensa esse tipo de atitude. Agora, logicamente, quando você tem tempo para ficar só na internet, criando um monte de perfil, ficar conversando entre eles, né, destruindo o blog das pessoas, realmente conseguiu destruir. Né? Mas destruir o blog, mas não destruir a ideia. Certo. Filipão. Roger, após o encerramento do blog em 2013, como você vem se relacionando com mulheres ao longo dos anos? Porque dentro do blog tinha muitos casos pitorescos de mulheres, você dava muitos detalhes, eram bem interessantes. Surgiu algum novo caso interessante, pitoresco, que você gostaria de comentar? Ah, teve ali, eu comentava, rapaziada, a questão das mulheres para mostrar, mesmo sendo beta, né, no beta nota 4, 5, deu uma melhorada depois. Mas é para mostrar que é possível, né? É possível ter acesso a garota bonita, né? Mas não adianta, como o movimento da Real pregava, não adianta você tentar, nem com a mediana, né? Foi o meu caso. Eu nunca falei que eu não sou beta, rapaziada. Muita gente criticava, mas você é beta, você não consegue chegar na garota, que o alfa vai lá e chega. Sou beta mesmo, eu não conseguia chegar. Eu tive que pedir com um amigo meu para chegar. Tá? Na primeira menina que eu cheguei na cidade lá, que era até a mais top da cidade, considerada a mais top, o meu amigo chegou pra mim, tá? Eu não conseguia. São anos de betismo, rapaziada, são anos de traumas. Então ele chegou pra mim, mas não importa, o que importa é o resultado. Eu consegui ficar com ela. Agora quem chegou ali não foi o Roger, chegou ali o Roger e o destaque social do Roger, né? Eu vou falar para as pessoas, contornem a situação, né? Contornem a situação. Se você não tem muita beleza física, tenta ir pro estado social. Porque mesmo você tendo beleza física, se você não gerar as fortes emoções, você não mantém o relacionamento, né? Eu gerava as fortes emoções, mas num ambiente local, as minhas fortes emoções não são as fortes emoções da cidade grande, né? Então eu chamar a garota para comer um bicho na cidade média, eu chamar ela para ir num boliche, eu fazer uma viagem na praia, aquilo é uma coisa grandiosa, né? Então as minhas fortes emoções eram muito mais baratas do que uma pessoa gerar fortes emoções na cidade grande. Porque não adianta pensar que eu sou chat, que eu pego, que não vai ficar. Tá? Não vai ficar. Sem as fortes emoções, fica complicado. E eu não gosto que coloque a culpa nas mulheres, não, rapaziada. Esse é o jogo, tá? O jogo é esse. É assim há centenas de anos. Centenas de anos. Ou vocês acham que aqui 600 anos atrás o cara destacado não tinha mais acesso? Lógico. Né? Exato. Então, quando eu falo vocês assim, gente, não tô falando pra você, o Hernani, o Felipe, não. Tô falando pra rapaziada aí do Sociedade Primitiva. Ô, Roger, a garota da mercearia metia bem? Ah, ela me dava ali o que eu não conseguia na cidade grande, né, cara? Né? Coisas inimagináveis que eu jamais conseguia, ainda mais pelo nível de beleza dela. O que eu conseguia era só na parte mental, né? Eu tinha muito sofrimento, né? Parte da praia aí, não sei se vocês recordam. Sim. Tinha muitos flashbacks, né? Lembro quando eu fui com ela na praia, sentei num barzinho ali pra gente comer as coisas. E imediatamente vem esses flashbacks, comigo acontece muito isso. Da época que eu era um merda, que não tinha acesso a nada, e só ficava em mim o vazio, a solidão e o ostracismo. Então, o que me restava era olhar as garotas que passavam ali, né? Guardar aquilo bem na minha memória. À noite parte e as fake, né? Tem jeito. A gente viu muito disso. É verdade. Isso é verdade, rapaziada. Não tem jeito, a vida do Beto é essa. É, eu e milhões de pessoas que fazem isso. Então o que eu conseguia com ela ali era uma coisa que eu não imaginava. Então eu voltava à lucidez e pensava, poxa, eu consegui dar a volta por cima, não preciso de fazer isso. Vive aqui o momento, porque senão eu ficava vivendo ali me dando tristeza, entendeu? E já tinha tomado uma cerveja, então sempre me dá isso daí. Uma vez eu fui na academia também, na esteira, rapidinho, dá um flashback assim, eu lembrando de quando eu ia na academia, sendo um merda invisível. Porque tem invisibilidade, rapaziada. Você chega nos lugares e ninguém te olha, como se não estivesse ali, né? Então, rapidinho eu volto ao normal assim e falo, poxa, isso acabou. Mas porque são traumas, né? Traumas da minha namorada. De virar lá passar com o carro, depois se vocês quiserem eu conto tudo aí. Vocês contaram também, mas... já vai voltar isso aí. A gente que não viu lá. Se quiser eu conto do início ao fim também. A gente tá certo, com tempo. Então, eu vi um podcast que deu 4 horas, né? Então, se a gente quiser por aí. Uma hora, ô Felipe, manda a sua próxima. Roger, depois de toda essa questão do destaque social... como você, ao se melhorar, você passou a ver a questão do casamento? Você pretende se casar algum dia, ter filhos? E caso já esteja em um relacionamento sério, como foi, como está sendo? Não, eu como eu falo no meu blog lá, no meu canal, eu estou na extrema solitude. Eu voltei, parece que em agosto do ano passado, mas... Comecei a receber diversos comandos da Matrix e para me fechar, que aquilo não mudava nada na minha vida. E, enfim, estava me atrapalhando o processo de transição da extrema solitude. Vi que eu estava entrando numa Matrix do relacionamento, porque eu terminava um relacionamento, como eu brincava no blog, olho no peixe, outro no gato, né? Então, terminava o relacionamento e já estava pensando em outro, né? Então, deixa eu lembrar aqui na época do blog, como é que vai estar. Na época do blog, eu comentei com vocês de uma garota que não era ruiva, tá? Não era ruiva. Eles falaram ruivinha lá, não era ruiva, não. E ela foi no dentista, enfim, né, deu uma carona pra ela. Quando eu fui terminar com ela, terminar o relacionamento, sempre agindo de forma sincera, entendeu? Falar que a gente vai curtindo, né? Pra não enganar, porque... nas pessoas. Mas aqui da hora eu falava, um olho no gato e um peixe. Já tava de olho na GM. Então, aí depois da GM, já tava de olho em outra. Então isso daí acaba sendo uma matrix do relacionamento, né? E que eu tinha que fazer toda uma engenharia social, como é que eu ia chegar, como é que eu ia fazer, quem que ia falar, se eu que ia falar, qual destaque que eu tinha que mostrar, o que, que eu ia fazer. Então isso daí estava me gerando também uma ansiedade, entendeu? Até algum certo sofrimento. Então eu estou no caminho aí da extrema solitude, tem mais ou menos uns 6 meses. E questão de casamento, rapaziada, eu tenho trauma, né? Eu tive trauma, então a gente fica sempre com o pé atrás. Para quem quer casar, casa, né? Agora casou, saiu do jogo. É verdade. Ô Roger, quem é essa pessoa que fica respondendo os e-mails por você? Quem é essa pessoa? E você tem mais pessoas na internet que sabem a sua verdadeira identidade? Como é que é isso? Porque a pessoa falava por você. Tem mais pessoas na internet que conhecem a identidade? Essa pessoa falou por mim, se eu não me engano, ela falou por mim uma ou duas vezes, né? Falou só no canal, falou mais em canal nenhum. E é um ouvinte, né? Um ouvinte não, na época do blog lá, nem sei como é que eu vou falar, um acompanhante do blog, um leitor, é. Ele não conhece pessoalmente não, mas ele passou em concurso, entendeu? Então a gente conversa muito aí, mas nada demais. Ele me apresentou, tem que agradecer. Se eu estou aqui conversando com vocês é por causa dele, né? Porque eu não ficava acompanhando muito o canal, esses negócios, tava em outra vibe. Mas aí agora eu acompanho, né? Agora eu acompanho, tava na rapaziada, voltei aí pra conversar, mas aquele negócio, né? Eu passo a minha ideia. E vai ter escrito, se não vai, aí já não é comigo. Eu tenho que passar a minha mensagem, que eu acho que deu certo pra mim, e acho que pode dar certo pra milhões de pessoas, né? Milhões não, é centenas de pessoas, milhares. E como até eu fiz no meu canal lá uma conversa com um rapaz, ele trabalha na prefeitura, na cidadezinha, está estudando para o concurso, entendeu? Inclusive, ele leu no blog, ouviu o Sociedade Primitiva, né? Conheceu a história aqui, nesse canal, né? Que a gente está agora, não foi no blog, e aplicou aquilo dali, fez o concurso cidadezinha, está na cidadezinha ali. Não com tão destaque, teve um salário menor, mas estudando agora para fiscal, né? E eu perguntei para ele, com salário de fiscal, por exemplo, com salário excelente, você conseguiria aplicar o Roger Afilage no seu modo very hard? Ele falou, com certeza absoluta. Vai escutar lá como você vê. Então, é uma teoria, rapaziada, totalmente aplicável, mas não recomenda fazer só por causa de funcionamento. Faça por causa de qualidade de vida. A qualidade de vida da cidade pequena é 1000 vezes melhor do que a cidade grande. Parece que o Hernani aí é de cidade pequena, e pode confirmar aí a diferença, e as coisas que eu falava ali procedem, né? Então, depende. Você chega ganhando salário mínimo na cidade pequena, salário mínimo na cidade grande é igual na cidade grande, rapaz. Ganhou pouco, é pouco destaque. Agora, por exemplo, 5 mil na cidade pequena é muito diferente de 5 mil na cidade grande. Não tem nenhuma comparação. Sem dúvida. Totalmente. Então, beleza, mata nessa parte. Ô Roger, as pessoas do seu convívio sabem... Ah, não, desculpa, eu atropelei o Felipe. Desculpa, Felipe, é você, ô Felipe. Não, você quer continuar a pergunta? depois você faz duas seguidas. Tudo bem. Ô Roger, as pessoas do seu convívio sabem que você tinha o blog? Ou seja, a pergunta é o seguinte, Roger. Na época do blog, tinha gente que lia e sabia que era você? Do seu convívio? Não sabia. Do convívio direto, não. Fabiano, até pra mim poder manter a história, tecer detalhes ali, né, riqueza de detalhes, não sei se vocês perceberam, mas a escrita não tinha certa riqueza de detalhes. Se eu contasse, por exemplo, ali, o pessoal podia, porque tem hater também presencial, galera. Existe hater presencial, entendeu? Então ali podia acabar tudo, estragar ali, churrasco, a família. E aí as pessoas não sabiam. Certo. Felipeira, manda duas perguntas então, vai lá. Hoje, desde o fim do seu blog em 2013, começou a acender muito o movimento da Real e do MGTOW, no meio dos podcasts principalmente. O que você acha da ascensão desse movimento? Se você acompanhou, se você acompanha hoje algum podcast do MGTOW da Real, o que você acha desse novo fenômeno? É, hoje eu acompanho, assim, não acompanho tão a fundo, mas acompanho bastante, né? Igual aqui o canal aqui, eu acompanho muito. Igual, por exemplo, aqui de 4 horas, escutei tudo, mas escutei bastante. É, acompanho também outros canais, né? Não vou ficar falando aqui. Mas, é, na real, eu acho que o ápice dela foi na nossa época, né? Depois foram desmembrando, né, do Miguel, não sei se pode falar aqui que o YouTube também corta muitas coisas, né? Mas é, tem a sua parte interessante, rapaziada. Vocês falando aqui para os ouvintes, nunca pegue 100%. O que, que o Roger falou? Filtra? Faz um filtro. Parem de ser pessoas que fazem tudo que as outras falam. Entendeu? Filtro. O que, que dá para me aplicar para mim aqui? O que, que não dá? O resto joga na lata do lixo, né? Até com o Miguel também. Eu acho uma teoria, né? É, tem gente que fala aí que, ah, não, é porque não gosta, mas não é. Se você pegar ali, tem nível 1, nível 2, nível 3, nível Ghost, né? É só não casar, não ter filhos e não morar junto. Basicamente a teoria é essa, né? Agora parece que o nível Ghost a pessoa sai mesmo da sociedade, vai morar na zona rural, sei o que, aí tudo bem, mas a pessoa estando no início ali, quantas pessoas são? Quantas pessoas a gente tem um parente, um tio, né, uma pessoa que conhece na cidade, que é um solteirão, pode ser considerado um migtão, por que não? Né? Até eu, quando pergunto, mas você é migtão, não sei o quê, dependendo ali da forma que você me encaixar no nível 1, nível 2 ali, sou, mas da parte inicial, né? Agora sem raiva de nada, sem criticar as regras do jogo. Eu me adaptei, rapaziada. Eu jogando futebol, futebol. Só vale gol de cabeça e de pé. Né? Eu vou ali querer jogar. Essa é a teoria. Porque senão vai passar a vida toda e você não vai mudar isso. Certo. Certo. Mais uma, Felipe. Você, eu não sei se foi o mensageiro feudal ou se foi você que comentou especificamente que nós esquecemos de comentar algumas coisas na série que nós fizemos sobre você. É como você disse, isso é normal, já que nós só tivemos acesso ao conteúdo picado e não ele na sua... na íntegra, mas você poderia elaborar sobre sobre o que nós esquecemos, se nós dissemos algum fato errado, você poderia nos consertar? Não, o que acontece? O que vocês viram ali, teve coisas que foram trocadas, teve coisas que Rato colocou no final ali, né? Não vou repetir aqui porque vai gerar mais haterismo, mas é basicamente a parte de concurso, né? Que eu julgo ser a parte mais importante do Roger Wealth Life, né? Porque é ela que você faz com tranquilidade, com estabilidade, com emprego mais tranquilo. E eu teci uma série de dicas ali que foram retiradas. Aí você vê a maldade. Imagina 5 anos a pessoa estudando, né? Ou na iniciativa privada, estudando num curso técnico superior para ingressar numa empresa grande, ir para a cidadezinha. Agora, o que eu não concordei ali, mas não é por culpa de vocês, é opinião, eu respeito a opinião, não sei se vocês reparam, eu sou uma pessoa extremamente compreensível, não fico brigando em canal, meu canal lá eu nem respondo pergunta, não dou coraçãozinho nem nada, respondo e-mail, né? E se eu ver que é o rei, não é, né? Mas a opinião de vocês de alguma parte ali ficou distorcida, por exemplo, dos decretos feudais. O decreto feudais, rapaziada, não é um decreto feudais da cidadezinha. Aqueles decretos ali, eles foram feitos para o blog, porque eu excluí o blog e depois eu voltei com ele imediatamente, por causa que a gente brincava lá, né, as viúvas do Roger, não sei o que, o pessoal pediu para voltar, ninguém aguentava mais, né? É igual a entrevista aqui hoje, eu não aguento mais, Fernando. Toda hora os outros pedindo pra vir aqui. Você também às vezes não aguenta. Então toda hora você tem que ir lá no... como é que a gente chama? É bom de boca, né? Tem que ir no... tem que ir lá, não sei o que. Tem que ir. Um abraço aqui pro Pensador Silvagem também, meu amigo. E fiz uma amizade grande com ele agora. E nos últimos tempos, né? E o pessoal toda hora pedindo. Então, eu voltei. Ali, né, numa brincadeira, eu baixei os decretos feudais para o blog. Tipo, se o teu comentário estiver eivado de haterismo, ele será sumariamente deletado sem qualquer piedade. 2. Se não houver a resposta, é porque foi considerado hater e não haverá chance de defesa. 3. O canal não aceitará ofensas contra blogueiros sobre contra determinado público. Entendeu? Aqui ali era uma brincadeira para o blog, gente, o feudo, né? Isso daí é uma brincadeira. Tem gente que pensa que a pessoa tá no feudo mesmo, na Idade Média. Não é, rapaz. É uma brincadeira. É igual você virar e falar assim: poxa, eu vou voltar pro meu doce lar. O teu lar tá doce? Não existe isso. Vou voltar pra minha toca. Você mora numa toca, igual um tatu? Não mora. Eu brinco assim. Vou voltar pra minha cidadezinha, pro meu feudo. É uma brincadeira, gente, entendeu? Então, que baixou os decretos, que subiu o poder, não tem poder nenhum, gente. Era para o blog ali, né? Como é um blog feudal, né? Foram baixados os decretos feudais. Ô, Roger, vou agora aqui. O que você achou das eleições de 2018? E você chegou a brigar por política? Conta pra gente como é que foi as eleições de 2018 para você. Tá, eu tenho uma tática. Eu falei isso no meu canal passado, né? Da matrix da política. Pra mim é política, né? Embora eu conheça tudo, gente, daquele negócio do analfabeto político, que o preço do feijão depende da política, o preço do arroz, não sei o que, do combustível, eu sei que tudo, rapaziada. Mas a política é uma matrix, tá? Só deve brigar com política. 1. Quem está dentro da política. 2. Quem tem algum parente na política. 3. Quem vai ter algum benefício depois ali. E notem que entre eles mesmo eles não brigam, tá? Você vê aí um ajudando o outro, um conversando com o outro, apertando mão, tirando foto. Enquanto isso, milhares de pessoas brigando com família. Eu tenho a minha teoria, né? Eu vou lá, voto, tenho o meu posicionamento, né? Não vou falar aqui, mas todo mundo já imagina qual que é, né? A verdade é essa. Mas brigar com o político, não. Eu vou lá, dou o meu voto e acabou. Não quero saber. Até porque eu sou de cidadezinho. E você brigar com um lado, você perde aquele lado ali. E no meu objetivo, não de hoje, mas de antes, né? Eu não podia perder 50% do público da cidadezinha para os meus objetivos. Porque poderia ter alguém ali. Eu queria um relacionamento, queria alguma coisa. Então eu vou lá, faço o meu voto, de acordo com as minhas convicções, mas sem brigar. E recomendo a ninguém brigar por isso. Estão vendo aí, rapaziada, agora, quantas pessoas não estão arrependidas do voto, né? Mas não concordam com o que o governo está fazendo, né? E ficaram brigando por causa disso. Então, eu não entro nessa matrix. Certo. Então você não brigou com ninguém? Com ninguém. Cheguei a falar. Mas brigar não. A gente está falando de direita e esquerda. Polarização hoje é essa. Uma pessoa de direita não vai convencer a de esquerda, não. E a de esquerda não vai convencer a de direita. Isso daí é igual você brigar de um time de futebol com outro time de futebol. Tá? Vai sair os dois ali falando. Mas na hora da eleição, o de direita vai votar na direita e o de esquerda vai votar na esquerda. Tá? E eu, como me expor por causa disso, tendo tanta coisa pra fazer, tendo tanta coisa pra viver, não vou não, meu amigo. Eu vou lá, dou o meu voto e pronto. Porque eu acho que a pessoa que já tem essa ideologia, né, tanto da direita quanto da esquerda, não é você falando com ela que você vai mudar a cabeça dela, não. Porque isso já é enraizado. Entendi. Entendi. Ô, Filipão, manda a próxima. Roger, o que você achou da série como um todo do Roger da Cidadezinha? O que você espera desse questionário todo? Porque não é todo dia que alguém faz uma série que juntando tudo dá umas 8 horas de conteúdo sobre a sua pessoa, sobre o seu blog. Você poderia nos dar um feedback, uma opinião sobre? Ah, foi com muita satisfação que eu vi, né? Igual eu falei no início aí. Apesar de 5 anos, rapaziada, apesar de passar 5 anos, a ideia ficou, né? Teve diversos outros canais, outros blogs, coisa escrita também, citando, não deu para cumprir os requisitos da cidadezinha do Rony, mas cumpri alguns, tô tendo uma vida melhor, ou então pretendo aplicar o Roger Westline. Apesar de 5 anos, sem eu falar nada, nada, né? Então você vê assim que a ideia ficou. Então assim, eu recebi com bastante felicidade, uma certa tristeza no momento que falou da qualidade de vida, da história de vida, né? Porque me veio tudo na cabeça de novo, especialmente a questão da namorada da faculdade. Os flashbacks. É, os flashbacks, mas a história, né? A história em si, né? Que é uma história triste e alegre no final. Mas a história da GM, eu me lembrei, tudo de volta. Então, foi bastante satisfatório. A própria da garota aí, da carona, entendeu? Que foi minha namorada também. Então, assim, foi uma... Recebi com felicidade e satisfação. Bacana. Ô, Roger, agora sim vai voltar aquela história, aquela que você ia contar da namorada que te sacaneou. Então vai voltar agora, atenção. Roger, como era antes de você virar senhor feudal? Qual cidade você vivia, se você puder falar? Qual cidade você vivia? Conta um pouco como é que era a sua vida e conta, ô Roger, pros ouvintes, como que foi aquela experiência ruim que você teve num relacionamento na qual você foi sacaneado e como era a sua vida antes de ser senhor feudal. Agora, pode falar em tempo livre, conta pra gente, dá uma noção boa pra gente entender como que era a vida do Roger antes de virar senhor feudal, por favor. Primeiramente, rapaziada, a parte do senhor feudal é uma brincadeira, né? Não, modo de dizer, sim. Ah, eu sei, mas tem gente que leva a sério, né? A gente tá lidando aqui com milhares de pessoas, brincadeira, né? Ali eu vi que eu teria uma vida diferenciada na cidade grande. Então, hoje, na cidadezinha, rapaziada, basicamente, né? O mediano, mais pra baixo, nota 4, nota 5, né? É... tímido, né? Solidão profunda, deserto sexual, ostracismo, invisibilidade, né? Então você junta essa massa de bolo aí, vai dar o Roger da cidadezinha. Acreditava no amor pra vida toda, né? A paixão, um relacionamento sério. E tinha, estudei em colégio particular e colégio público, né? Mas basicamente 80% é público, classe média, mas classe média baixa, né? Extrema dificuldade. Tinha carro, não tinha nada, andava de ônibus. É, no colegial ali, muito tímido, até que fiz a faculdade, né? Faculdade, consegui passar no vestibular. E na faculdade conheci uma garota, rapaziada. Essa garota, ela me gerou, vamos dizer assim, um amor, né? Fala aí. Gostava muito dela, amava ela, né? Tinha um relacionamento. Quantos anos você tinha? No começo. Era bacana. Ela tava à volta de 20 e poucos anos, né? Na época da faculdade, novo, né? Mas o que acontece? É, ela, no início, era mil maravilhas, né? Gostava dela. Mas com o passar do tempo, por não ter dinheiro, né? Não gerar as boas emoções, pedia pra ir, por exemplo, vamos no cinema? Ah, não, vou ver o filme em casa, de ônibus, entendeu? Foi complicando as coisas. Amigas, enquanto isso, só tinha amigo, o cara tava de carro, o cara mais sacado, o cara com mais dinheiro. Na época de faculdade, é assim, tem gente que tem dinheiro, eu não tinha dinheiro pra nada. Então eu ficava ali no ponto de ônibus, tudo, até que um dia, né, um belo dia, ela chegou pra mim e falou que estava confuso e que queria terminar. Essa palavra confusa, quando fala comigo até hoje, eu tremo. Palavra confusa, né? Meu vocabulário pode ter tudo, mesmo a palavra confusa. Porque eu lembro disso, eu tenho flashback disso. E passado mais ou menos uns 15 dias, eu fiquei sabendo, tá? Que ela tava ficando com um cara aí mais destacado. Passado mais ou menos uns 15 dias, eu no ponto de ônibus ali, como um betão, né? Já tava invisível de novo. Até pra ela, inclusive. E ela passou de carro com esse cara. Então, ali foi a pá de cal, né? Os meus sentimentos. Você chorou? Eu sentia. Na hora, não. Mas eu vou chegar nesse ponto aí. Porque teve um ouvinte aí que falou que foi igual a pracinha chorar, né? Eu me controlei ali, que imagina eu chorar no ponto de ônibus ali. E chorando por dentro. Fui pra casa, desiludido, né? Depressão. Chorei muito, muito, muito mesmo. e tinha o objetivo até de casar com ela, construir família, se ela quisesse, né? E comecei a vagar na net, né? A verdade é essa, vagar na net. Foi ali então que eu tive contato com a real, né? E vi que o que tinha acontecido comigo não era nada demais. Eu era apenas uma vítima, né, desse sistema que está aí, da Matrix, do jogo, né? Eu não sabia jogar o jogo. Então, eu vi que não estava acontecendo nada ali de extraordinário, né? Eu não gerava as fortes emoções, rapaziada, tá? Eu não gerava as fortes emoções. Eu era um merda, né? E só queria ficar em casa, abraçadinho e pronto. Então, sem gerar as fortes emoções, a comparação com amigas, a comparação com alfas, né? Outros caras, ficar em ponto de ônibus, né? Eu não tinha atratividade nenhuma, vamos dizer assim, aquele cara sem sal, né? O relacionamento. A diferença, rapaziada, é que eu aceito isso e sei que o jogo não é isso, tá? Então, eu falei, eu vou estudar, né? Tem gente aí que para de estudar por causa disso. O ouvinte aí do entrevistei, ele parou de estudar por causa disso, Faculdade Federal. Então, eu fiz o caminho contrário. Falei, pô, vou começar a estudar, né? Estudei, terminei a faculdade, passei no concurso, né? Salário menor. Depois, logo em seguida, né? Foi muito rápido, passei no segundo concurso. Mas como a situação foi pior, eu fui chamado depois, né? E continuei estudando ali para passar no concurso top, tá? Claro, nesse período, rapaziada, melhorou. Comecei a ter essa garota que eu tive foi a primeira mediana que eu peguei, tá? Pra deixar claro aí. Certo. Voltaram a ter. Consegui acesso de anos tudo, mas eu tinha um sonho de tentar ver, né, como é ficar com a top. Como é ficar com uma garota nota 8, nota 4, nota 10, a grande cidade possível. Só super alfas consegue. Na minha opinião, né? Posso estar errado. Com beta. Vamos com beta, tá? E um amigo meu uma vez, não, voltando antes um pouco, consegui ter acesso, né? Mas partir para aquele lado aí, que todo mundo sabe, a única forma de ter acesso a garota melhor, né? É daquela maneira lá. E não me satisfazia, tá? Aquela coisa mecânica, vai ficando excessivo, você fica pensando assim, porra, tem sentimento de inferioridade, entendeu? Vi que não teria acesso a garota de estilo melhor. E a qualidade de vida também é estratosférico, o valor que é gasto. Tá? Você chega num lugar alfa demais, entendeu, gente? Ficar ali vendo o sucesso de alfa, enquanto você está ali sendo um mero espectador, sucesso, tá? Eu costumo dizer, o que a pessoa é fazer um barzinho, rapaziada? Beta não pode ir barzinho, a não ser que vai só para beber. Mas vamos falar a verdade, a pessoa vai tentando alguma coisa e volta para casa triste. Vai acontecer comigo. Né? Vai com expectativa. Para com expectativa. E você foi com expectativa, meu amigo. Se não acontecer, é sofrimento. Então, foi quando um amigo meu chamou para ir numa festa numa cidadezinha. Né? E cidadezinha, rapaziada, quem conhece, o Hernani deve conhecer, costuma ter as festas da cidade, padroeira da cidade, sim, pecuária, tudo, né? E eu fui numa dessas festas lá. Nós ficamos alguns dias lá na cidade. E foi ali, eu costumo brincar, e veio o estalo feudal. Foi naquela festa ali. Eu vi pessoas muito mais felizes do que eu vi as pessoas nas cidades grandes. Vi rapazes de nível de beleza, igual o meu, com garotas superiores às que eu tinha acesso na cidade grande, mesmo eu tendo um cargo melhor, tá? E o que acontece? Medianos também, né, rapaziada? Mas vi a qualidade de vida e os preços das coisas, rapaziada, preço das coisas, tá? Casa, na época, era por volta de 60 mil reais, 50, 65 mil reais, comprava uma casa boa, tá? Pedreiro mais barato, faxineiro mais barato, todos os serviços mais baratos, os serviços públicos funcionam de forma melhor também, porque são menos pessoas, né? Então, eu saí dali maravilhado, né? E resolvi fazer o seguinte, quer saber? por mudar uma cidadezinha, tá? E tive essa decisão de ir para a cidadezinha e ali conseguir, logicamente, ter um destaque social muito elevado nos padrões da cidadezinha, né? Desde que tenham cumprido os requisitos obrigatórios. E eu não cumpri, eu não sabia de todos antes, né? Mas, por coincidência, acabei escolhendo uma cidade que entra nesses requisitos e depois desci desses requisitos obrigatórios, porque sem um deles você pode perder o seu destaque social. Rapaziada, deixo claro uma coisa: se for ir para a cidadezinha exclusivamente um relacionamento, eu não recomendo. Vá por tudo. Eu vim por tudo na cidadezinha. Pela experiência. Pela experiência, por tudo. Um conjunto. Obviamente, a parte de relacionamentos pesou. Né? Falar que não pesou é mentira. Quem falar que não pesa é mentira. Né? Pesou. Mas foi por um todo. Né? Tive mais contato com a natureza. Né? Ando de moto, faço trilha. A convivência com a rapaziada, com as pessoas é muito melhor, o relacionamento interpessoal é muito melhor, gasta-se muito menos dinheiro, né? Então a pessoa se sente até rica, né? Agora você compara na cidade grande, que eu vivo essa dicotomia, né? Beta cidade grande, alfa cidadezinha. Beta cidade grande, alfa cidadezinha. Porque eu trabalho na cidade grande. Então, assim, eu fico doido pra acabar a parte do trabalho lá pra voltar na minha cidadezinha, né? Porque é um lugar que você é reconhecido, entendeu? Você conhece a parte política, você conhece tudo, todo mundo, e todo mundo te conhece. Então, como dizia o pessoal, ah, mas você é beta, você tem que pedir uma pessoa pra chegar pra você. Na época, hoje eu não faço não, rapaziada, mas na época, quem falou que eu sou alfa? Eu era um beta, mas um beta destacado. É tanto que o colega chegou pra mim e eu consegui ficar. Agora faz isso na cidade grande. Entendeu? É escorraçado imediatamente. Então é basicamente isso daí. Ô Felipe, lê a primeira pergunta. Agora, atenção, Roger. Agora é a pergunta dos ouvintes. A gente não tem nada a ver com isso. Ô Felipe, lê a primeira pergunta dos ouvintes, por favor. Certo. Ok, pergunta dos ouvintes. A primeira pergunta é do filósofo Neandertal, um pensador arcaico. Por que a blogosfera não conseguiu ter uma migração forte para o YouTube? Haja vista que lá há muitos conhecimentos e lições para todos os homens. Um manual de sobrevivência. Eu acho assim, que a tecnologia foi mudando. No YouTube, são mais pessoas que têm acesso. Na blogosfera, rapaziada, é só quem sabe escrever. Né? Escrever bem, seguir ali, exalto pensamento. No YouTube, a pessoa vai falando, parte de comunicação, né? Então, você pode ver, por exemplo, no blog lá, eu tinha 700 comentários, né? No YouTube, né, apesar de eu não ficar ali fomentando, respondendo ali, para ficar dando muito comentário, eu tenho lá 10 comentários, 11 comentários, o canal também tá pequeno, esse aí não tem nem deles, né? Mas, eu acredito que o conteúdo da blogosfera não conseguiu passar para o YouTube. E outra coisa, a parte de uma censura, né? Você não pode falar o que você quiser, você tem que estar medindo palavras. Isso é muito ruim, porque no blog a pessoa podia falar da forma que ela quisesse, né? Ela podia se soltar mais, e no YouTube fica esse negócio aí de ela falar, preocupando, medindo palavras. Então, eu acho que isso prejudicou também muito. E além do que, os blogs eram poucos blogs. Hoje são muitos canais, né? Então, o acesso é muito grande, a pessoa vem pelo celular. Na minha opinião, os blogueiros não tiveram sucesso no canal, nos canais de YouTube e outras plataformas mais avançadas. Entendi. Bom, Alisson Santana, minha pergunta é: quais são as dicas que ele daria para os jovens que estão estudando para concurso? As dicas, rapaziada, falo muito no meu canal lá, tem gente que fica com raiva, mas eu costumo dizer o seguinte: tem um rio que separa os alfas dos betas. Pra você atravessar esse rio, né, vamos colocar, não dá pra ir nadando, vamos colocar que tá cheio de jacaré ali no meio, cheio de crocodilo, aqueles africanos, meu, aqueles grandão no meio. Então você tem que construir uma ponte, né? Para você construir essa ponte aí, para passar pro outro lado, né, do alfismo, não é shed não, rapaziada, é um certo alfo, né, mini alfo ou alto alfo, depende do que você vai fazer. Você tem que construir essa ponte. Para construir essa ponte, através de concurso público, na minha opinião, tá? Minha opinião, tá? Que é o mais fácil. Para você estudar, rapaziada, você tem que ter uma série de fatores antes. Fala no meu canal lá, já tem alguns vídeos disso. Primeiro, não adianta pegar livro e sair estudando igual maluco, né? Primeiro, decisão de estudar, né? Já tomou decisão de estudar? Eu vou estudar? Eu vou levar para fim? Né? Já tomou decisão de estudar? Beleza. Segundo, o ambiente de estudos. Como você vai estudar? Aonde vai ser? Já separou minha mesinha? Como que vai ser? É conversar com os aliados, né? Quem são os aliados? Principalmente os teus parentes. Você mora com um parente, chegar perto de uma mãe, perto de um pai, falar com eles, é, pai, mãe, irmão, sei lá, irmã, é, tomei a decisão de estudar. E eu vou estudar para o concurso público até eu passar. Né? Até eu passar, eu não vou desistir. Então, vocês me apoiam aqui, vocês conseguem ter um ambiente de estudo aqui mais silencioso. Se não conseguir, rapaziada, comprem abafadores, coloquem o algodão no ouvido, vira a mesa para a parede. Estuda ali, meter uma bunda. Estuda em biblioteca também, né? Biblioteca, né? É o que eu costumo dizer, Felipe, se vire, se vire. Quem quer consegue. Eu convivo com muitas pessoas que tiveram adversidades dantescas em relação a muita gente que reclama aí e conseguiram, tá? E conseguiram, concurso excelente. Então, senta ali, hoje é muito no computador, né? Eu gosto de estudar no livro, né? Recomendo estudar no livro. Mas se for um PDF, esses negócios, rapaziada, não é ali para ficar aberto no Tinder, para ficar aberto no Facebook, no Instagram, toda hora recebendo mensagem, toda hora mudando de página. Por quê? Às vezes você fica ali 3 horas sentado, mas na verdade você estudou meia hora. As outras 2 horas e meia foi vendo outras coisas. Outra coisa, parar de pensar merda, rapaziada. Pensar em outras coisas, pensar que é incapaz, né? Pensar em relacionamento, desliga o computador e vai pensar nisso. Parar de se sabotar, né? É para estudar, parar de se sabotar. Uma tática que eu falo também, não vou ficar falando aqui, senão fica muito longo aí. A gente vai para um podcast 4 horas lá do Hernando. Por exemplo, eu quero fazer o concurso, um exemplo, dando um exemplo aqui. Para fiscal da Receita Estadual, né? Auditor da Receita Estadual. Hoje a facilidade é muito grande, rapaziada. Entra no portal de transparência do seu estado, bate lá, auditor da Receita Estadual, auditor da Receita, auditor da Fazenda, fiscal da Fazenda, alguma coisa assim. Pega o contra-cheque da pessoa. Tá? Pega o contra-cheque da pessoa. Apaga o nome da pessoa, cola na tua parede aquele contra-cheque ali. Tá? Então vamos colocar aqui hipoteticamente. O cara tá ganhando lá R$13.000. Começou a desanimar, olha pro contra-cheque dele. Pensa que um dia pode ser o teu nome que tá ali naquele contra-cheque, tá? Mas pra você fazer aquilo, você tem que estudar. E hora líquida, sem pensar em besteira, né? Então são várias técnicas. A teoria do Machado, né, que eu costumo falar. E tá podendo falar aí, Ana? Sim, sim, pode falar à vontade. Pode falar? Teoria do Machado, rapaziada, o que, que é? Né? Dizia uma fábula aí, né? Que um lenhador um dia levantou, ia cortar, falando rápido, tá, rapaziada, para não atrapalhar aqui. Ele levantou para cortar 100 árvores, né? 100 troncos de árvore. Ele foi lá e cortou 90. No outro dia, ele fez isso em 8 horas. No outro dia, ele falou assim: pô, vou fazer em 10 horas que eu consigo cortar 100. Em 10 horas, ele cortou 80, diminuiu. No outro dia, ele falou assim: eu vou cortar em 12. Foi lá, cortou as mesmas 80, 12 horas. Aí com um ancião que tinha na época lá, ele perguntou, falou: pô, eu tô levantando cada vez mais cedo, não consigo atingir a meta dos 80 e cada vez trabalhando mais, né? O ancião virou pra ele e falou pra ele: quanto tempo, meu filho, você levou afiando o machado, né? Parece uma coisa boba, rapaziada, mas isso daí são os preparativos antes do concurso, né? O afiar o machado é tudo isso daí, né? Pensar, eu não vou desistir. Porque a pessoa chega no primeiro concurso, é prova, e abandona. Outra coisa, evitar conversar com pessoas pessimistas, tá? Porque as pessoas são pessimistas, falam que o concurso não adianta, que como é que fala? Que não vai chamar. Que não vai chamar, e só passa gênio. Rapaziada, eu passei, eu sou gênio. De cada 10 pessoas que eu convivo, 9 não são gênio. De cada 100 que eu já vi, 98 não era gênio. Tinha gênio ali, mas por isso que eu... Sabe uma coisa que fala muito, Hernani Felipe? Sabe o quê? Que concurso tem fraude, tá? Que a carta marcada. Rapaziada, primeiro que é mentira. Segundo, que se tiver, vamos supor, 100 vagas. 10 são cartas marcadas. Um exemplo hipotético, eu não acredito também. Eu vou brigar pelas 90. Tá? Porque nenhum concurso vai ser todo carta marcada. Eu vou brigar pelas 90. Não tem desculpa, rapaziada. Não tem desculpa para estudar. Tá? Então são todas essas técnicas aí que eu recomendo. Fala no meu canal lá muitas coisas. O dia da prova, gente, as pessoas encaram o dia da prova como um dia triste. Chega na prova com medo, tá? Com sentimento de inferioridade. O dia da prova, rapaziada, é um dos dias mais felizes da vida dos senhores. Porque é ali que vocês podem mudar de vida. É ali que vocês podem, pelo menos, se tornar um alfa financeiro, tá? Já, porque a escolha, quem preocupa muito com relacionamento, já falei aqui que não é pra quem preocupa muito com relacionamento, fica pensando só em beleza. A escolha feminina, rapaziada, ela é multifatorial. Ela não é só na beleza, tá? Ela é na beleza, é no destaque, né? É na condição que a pessoa pode dar, na condição que as fortes emoções que a pessoa pode gerar. É na teoria da conspicuidade. Mesmo se você ter dinheiro, você ser bonito. Se você quiser, a gente entra nesse assunto aqui que era debatido demais em 2013. A teoria da conspicuidade, né? Sim, esse assunto é muito importante. É verdade. Então, o que é a teoria da conspicuidade? É que a pessoa naquele meio ali, ela é destacada. Um skatista que anda bem de skate. Um camarada que joga bem vôlei, no mundo da música, o cara que toca uma guitarra bem, ele não precisa ter dinheiro, não precisa ser bonito, não precisa ser nada. O destaque dele ali impressiona aquele meio, né? O skatista vai skatista, o cara que toca bem a guitarra com a pessoa que frequenta ali o mundo do rock. Então a teoria da conspicuidade é um bug na Matrix também, né? Passar em concurso público, Beto, é um bug na Matrix. A teoria da conspicuidade é um bug na Matrix, né? A gente fica assim, um pouco cansativo. Eu vou desancar para um ANCAP porque não passa em concurso, né? Mas se um ANCAP chegar para ele e falar assim, aqui, tem um cargo aqui de 10 mil reais, tá? 10 mil reais por mês. Ele fala para ele assim, ó, tem um cargo público aqui de 10 mil reais, você precisa fazer concurso não. Você quer ele? Se ele falar que não quer, porque se ele pegar ele é sugado da sociedade, que ele não vale nada, servidor, esse negócio, eu acredito que ele é ANCAP. Mas vamos ser sinceros, rapaziada, 99% pega. Então não venha com essa balela aí. Você pega o cargo público, você quer entrar ali. Se você quer entrar sem conhecer ninguém pra te colocar um cargo em comissão, é só através de concurso público. O concurso público, eu chego a dizer, se atua na hora da prova ali, não vai te perguntar o que você passou na vida, seu namorado te larga, você é mulher, você é alfa. Ali é a hora da igualdade, uma das únicas horas da igualdade que tem. Sentou um alfa bombadão do teu lado, e você um beta, um dois, se você tirar mais do que ele na prova, você entra e ele fica de fora. Resumindo a conversa. Bom, o Felipe, por favor, a próxima pergunta aí dos ouvintes agora, vamos lá. Essa pergunta aqui foi formulada de uma forma um pouco polêmica. O Ronk Léo, ele gostaria de saber se o Roger se considera um escravoceta e tudo que ele fez para pegar a mulher valeu a pena. É, o fato de eu estar na extrema solitude responde a pergunta dele, né? Responde, posso ter sido, né? Esse daí no início, né? Devido ao imenso sofrimento de Berta. É, deserto, afetivo, invisibilidade, né? Posso ter sido um pouco nisso, né? Vamos dizer. Mas não sou hoje. E outra coisa, nunca fiquei num relacionamento por tanto tempo, né? Então sempre tive esse cuidado de não casar, de não ter filho, de não ficar muito tempo, até para não apegar. Porque com a GM, rapaziada, que vocês conhecem mais aí, não vou falar de outros casos assim, né? mas vocês, né? Era muito difícil fazer. Muito difícil largar. Tá? Muito difícil, eu larguei. Então não enquadro isso daí. Agora tudo que eu fiz valeu a pena, parei. Não pelo fato só de relacionamento, mas pela qualidade de vida total. Total, que a qualidade de vida na cidadezinha, você tendo um concurso público, né, um salário legal, ele é, não é 10 vezes não, pessoal. Tá? Falo aí pro Hernani, pro Felipe e pros ouvintes. É 1000 vezes melhor que a cidade grande. Certo. Perfeito. Próxima pergunta. É, Tami Gretchen Migtal, em busca de unicórnio perfeito. Roger, você já pensou em criar... Não, essa aqui já foi, foi respondida. Mas é só. Eu já vou pular para a próxima pergunta. Mas a pergunta era se você ia criar o canal no YouTube. Já foi criado, tá na descrição. Vou pular para a próxima já. Pô, Bretão Concurseiro. Vou pegar pesado. Estou em algumas páginas do Facebook de JPBF. Achei que lá encontraria rapazes querendo se vingar da sociedade no bom sentido. Dar a volta por cima, vencendo através de investimentos, minimalismo, calistenia, hobbies. Dando força, sendo homens para enfrentar a dura e real. É, não, dura e cruel realidade do Blue Pill. E dando dicas sem clichês da Matrix. Enfim, a vingança tardia dos betas. Mas o que achei lá? Um bando de punheteiros, escravocetas, que ficam postando 5 vezes por dia, mulher mostrando o cu e ainda perguntando o que acham. Que triste, e ainda reclama das coisas, principalmente falta de mulher. O que você acha desse vitimismo? Essa pergunta é excelente, Roger, excelente. O que você acha desse vitimismo dos homens dentro do JPBF? Lógico que não podemos generalizar, mas como mudar isso? E como deixar o movimento mais edificante? É, o que eu acho é o seguinte, né? Lembre-se, quando for fazer o vitimismo, lembre-se que um beta venceu isso, tá? Milhares, né? Mais um que veio aqui falar. Né? Se eu tivesse ficado só em casa, chorando na internet, vendo filme pornô, reclamando do jogo, né, eu não teria feito nada. Então esse vitimismo aí eu acho ruim. Acho que ele influencia outras pessoas a serem vitimistas também, né? É, desmotiva outras pessoas, né? Vejo muitas pessoas derrotadas nesse meio aí e que não quer que outras pessoas também melhorem. Então eu acho o seguinte, é triste. O modo que é feita a Matrix é triste, rapaziada, né? É triste, né? A base ali vai continuar grande, mas tentem mudar. O que eu acho é isso daí, o vitimismo, acho que é nocivo. Tem até um canal aí, que não vou citar o nome, dei uma olhada lá que vejo muita gente reclamando. O cara só reclama de tudo, de mulher, da sociedade, de tudo. O que ele vai conseguir? Você poderia falar e a gente censura ou não? Vai censurar aí? Eu juro pra você que eu vou censurar. Ah. Minha palavra de homem pra você. Um tal de... Aí, Felipe! Eu tava imaginando que era isso. Um dia você desse conhece... lá... Um dia desse lá... Pessoal. Um dia desse lá... Não, fica tranquilo, vai ser sincerado. Lá, eu fiz uma resposta, respondi uma coisa de uma forma totalmente diferente, ele deletou meu comentário na hora, cara. Eu nunca mais entrei depois. Porque ele quer que você só fique falando aquilo ali, entendeu? Que é ruim, que não sei o que, e é invisível, não sei o que lá, e o que vai mudar? Bom, próxima pergunta. Okay. Ah, Filipão, agora é você, vai lá. Certo. Qual é o RBK de edição de projetos? Pergunta, qual é o seu patrimônio hoje após 6 anos? Já deve ser milionário. Olha, essa pergunta aí eu vou... Não interessa, gente. Interessa a ideia, né? Interessa a ideia. Eu tenho uma vida de qualidade, né? Gastando pouco. E sem egoísmo, né? Não recomendo ninguém a ser egoísta. Depois podemos falar disso. Aliás, rapaziada, né, falando para os dois aí que estão no nosso canal aí, né, a gente tem muita coisa para falar, tá? Muita coisa para falar. A parte de egoísmo, a pessoa egoísta, ela não vive bem, tá? Ela anda para trás, é impressionante. Eu, na cidadezinha, eu era muito criticado, né? Agora comecei na solitude, parou um pouco. Era mais inveja também, negócio de mulher. eu era muito criticado por fazer churrasco pagando, tá? Mas as pessoas têm que ver o seguinte: o que eu pagava ali no churrasco é menos do que quando eu ia pro barzinho bater palma pra Alfa e voltar pra casa triste e ter que ir pro IA Escape, né? Então, aí eu fui ver a vida da pessoa que me criticava, né? Que meus amigos me contavam quem era, especialmente meu camarada. O cara não tem nada, entendeu? Um cara vazio, né? Um cara que não sabe conversar direito, que só reclama da vida. Então, quando eu tava ali me divertindo, né, com a rapaziada, ele tava ali mostrando. E talvez ele queria ser convidado, né? Não sei, talvez é porque não foi convidado também. Mas, e outra coisa que eu era criticado: eu fazia churrasco, eu tinha duas modalidades de fazer churrasco. Uma só para homens e uma poder de homem e mulher. Como eu sempre tive um profundo, vamos dizer assim, respeito pelos betas, sei o que eles passam, que eu também sou um beta, né? Eu fazia churrasco privado para homens, alguns, né? Por quê? Eu senti que quando ia mulher, era no churrasco, os betas ficavam meio desconcentrados ali, meio sem jeito, meio cabisbaixo, porque as pessoas mais bonitas, eu não achava essa mulher. Aí, às vezes, um cara que conta piada bem pra caramba, conversa bem, ele ficava meio jogado de lado ali. Então eu resolvi fazer um churrasco só para homens também, porque ali eu tinha informações da cidade, a gente contava piada pra caramba, ria pra caramba, entendeu? Então, assim, era um churrasco excelente. Então eu era criticando, pô, cara bobo, tinha que fazer churrasco com um monte de homem. Mas, rapaziada, dali que saía das informações feudais, tá? Dali que eu sabia quem era quem, o que acontecia, né? Brincava muito, ria muito com a rapaziada. Né? E era uma forma de eu retribuir também o tempo de betismo total, né? Dando uma felicidade para os meus amigos da cidadezinha. E fazia também com mulheres também, né? Depois. Bom, Guizeira, o que pretende fazer quando estiver mais velho, já que mora em uma cidade pacata e não tem familiares por perto? E se essa vida que aparentava ser tranquila, essa aqui pergunta é excelente, Roger, ó. E se essa vida que aparentava ser tranquila não é enjoativa? Abraços. Não. Eu pretendo... primeiro, isso não é uma Matrix. Né? Pelo que eu lembro da época lá, o Felipe falou, ele não gosta de falar Matrix, mas eu vou falar. Se eu falar esse negócio de Matrix. A Matrix de quando ficar velho, o teu filho cuidar de você. Vai em asilos. E olha a quantidade de velho lá sem filho. Só com filho. Tá? Vai em asilo e olha a quantidade de velho com filho. Então, você ter filho não é garantia nenhuma desse filho cuidar de você, né? Você ter esposa não é garantia nenhuma de você ir para um asilo, não é garantia nenhuma dela te largar, né? E você ter que morar com outra pessoa, sei lá, não é garantia de nada, rapaziada. Não é garantia de nada você ser casado e você ter uma doença, né, degenerativa, e tua esposa continuar com você. Quantos casos a gente vê na mídia aí de pessoas famosas que sofrem um acidente, alguma coisa, e passa aí 6 meses, 1 ano, a mulher separa dele, né? Então isso não é garantido. Então, essa questão aí de o que eu vou fazer quando ficar velho, eu vou fazer, rapaziada, o que todo mundo faz, né? Ficar velho, levar minha vida, tentar manter a saúde, né? E se perder a saúde, alguma coisa, pagar alguém pra cuidar de mim, alguma coisa. Por isso que tem que ter uma reserva, né? Então, essa matrix aí de a pessoa sozinha, se quando ficar velha, vai passar dificuldade, vá em asilos e pergunte se as pessoas têm filhos. Responde a pergunta. Ah, e a segunda? Você é monótono, né? Você é monótono. Não. Que monótono o quê, rapaziada? Cidade pequena pra pessoa idosa é a melhor coisa que tem. Já tem muito mais amigos. Você anda a pé na rua, tem medo de assalto. Você senta no barro. Você senta na pracinha. O Fernando é de cidade pequena e vai falar aí o que eu tô falando. Olha numa cidade grande, a pracinha, se você consegue sentar igual numa cidade pequena, sem ser incomodado. Mas, ô Roger, uma coisa você tem que assumir, Roger. Uma coisa você tem que admitir. Que é a única coisa, o único defeito que eu ponho. Não, tem mais alguns defeitos que eu ponho na cidade pequena, mas uma coisa você tem que assumir. O que irrita na cidade pequena é a fofocaiada. Isso você não pode mentir. Pra mim não irrita. Porque com destaque social a fofoca me beneficia. Porque fica falando de mim. Eu tô sempre falado na cidade. falado pro lado positivo, tá? Eu sei que tem a fofoca, eu não deixo de incomodar, porque eu tento praticar o estoicismo, né? O que estão falando de mim ali do bem vai me ajudar, o que for do mal é por inveja. Eu sei que tem a fofoca, tem mesmo, tá? Mas geralmente a fofoca, repare que é de gente que tá mais derrotada. É muito difícil fazer a fofoca da pessoa que tá melhor de vida. Porque quando você faz a fofoca que tá melhor de vida, o teu próprio interlocutor pensa assim, ah, ele tá falando porque ele tá com inveja. Repara pra você ver, né? Na tua cidade, quando alguém começa a falar de um cara bem de vida lá, você mesmo vai pensar assim, ah, o ideia tá falando assim, ele tá com inveja. Entendeu? Minha opinião. Filipão! Perfeito. É, o José Hamilton pergunta, o que você fez depois que os haters o encontraram? Tá. Primeiro que os haters não encontraram, né? Eles tumultuaram o blog, né? O que eu fiz foi encerrar o blog, não fazia mais sentido. Eu tinha prazer em escrever. Vocês notam ali que os textos são gigantescos, né? Então eu sentava aqui de madrugada, né? Cidadezinha, as coisas acabam mais cedo, né? Não é igual a cidade grande, 12 horas da manhã, tá cheio de gente na rua, esses negócios. E ali, fazia os meus textos na minha folga, né? Tranquilidade. Gostava de fazer muito também. Quando eu fazia trilha de moto, né? Às vezes eu voltava, fazer churrasco, tomar uma cervejinha. Muitas vezes, quando eu voltava pra casa ali, eu escrevia um pedacinho. Então, me tirou hobby, né? E me tirou hobby, eu deleto o canal. Como é hoje também, tá como hobby. Se sair o hobby, eu fico aqui, porque eu não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar nada. Né? Porque, como eu repito aqui, a minha monetização foi feita no dia que eu passei no concurso público. E ponto final, canal pra mim, a nossa conversa que a gente tá tendo aqui, uma conversa, né, de hobby e de tentar passar algumas ideias, né, minhas, que eu posso estar errado, pode não ser a melhor, mas muita gente pode ver esse estado aí, opa, esse cara tá falando aí, faz sentido. Eu não preciso fazer 50 anos, 50, 60 anos e ficar juntando dinheiro pra ser rico, pra aproveitar a vida, não. Dá pra me aproveitar mais novo aí, desde que eu consiga um emprego melhor. Bom, o Apollo Ubermensch tá perguntando, quais as profissões que vão dar mais emprego e salário digno no futuro? E o que mais te motivava para estudar para concurso público? As profissões que vão dar mais emprego para o futuro, rapaziada, medicina sempre vai ser top, né? Ou você entra pela faculdade federal estudando demais, ou você tem que ter dinheiro para pagar particular, e é caro, né? Então, para o beta financeiro, fica inviável. É só se fizer na particular, na federal, né, ou na estadual, na pública, né, vamos dizer assim, estudando. Né? Essa parte de informática, rapaziada, claro que vai dar dinheiro, a tecnologia, né? Vai dar dinheiro também. Cursos técnicos aí, para trabalhar, às vezes, emprego, de trabalho em escala, de plataforma, né? Esse negócio é uma boa saída, é uma boa pedida também. E às vezes a pessoa pensa que eu tô falando exclusivamente só pro concurso. Gente, tem iniciativa privada também. Mas o concurso é melhor, tá? Agora não dá, vai pro prêmio, assim, estuda lá pro concurso, ou fica nela mesmo. Dá pra morar na cidade vizinha trabalhando em iniciativa privada também, por exemplo. Esse pessoal que trabalha em plataforma, eu acho que a escala deles é 14 dias lá com 21 de folga, né? Ele pode morar na cidadezinha nos 21 dias de folga tranquilamente, tá? Então, só para não ficar parecendo, eu só falo se for concurso público. Beleza. Então, o Josimar perguntou, Hernani, boa noite. Cara, pergunta se ele se arrepende de algo de ter ido para a cidade pequena, se ele acha que deixou de viver alguma experiência por ter saído da cidade grande, especialmente se hoje em dia ele se encontra no estilo de vida migtal, e o que ele acha dos grupos atuais, até mesmo a Real, JPBF, Incels, e por aí vai. Seria legal ele mostrar a opinião dele pessoal sobre esses assuntos mais atuais. Na torcida aqui, para que tudo dê certo, forte abraço. Sim. Tá, vamos por parte aí, que são várias perguntas, né? Primeira, eu me arrependo de ter vindo para a cidadezinha. Me arrependo. Exato. Me arrependo muito de não ter vindo antes. tá? Me arrependo. No primeiro emprego lá, no primeiro não, mas no segundo já dava pra me ter vindo, né? Qualidade de vida. Destaque seria menor, mas eu teria uma qualidade de vida excelente. Contato com a natureza, acordava com os passarinhos, mais tranquilo. Me arrependo de não ter vindo antes. Qual que é a outra pergunta? É, se você acha que deixou de viver alguma experiência por ter saído da cidade grande? Ah, deixei de viver várias. Deixei de bater palma pra alfa, né? Deixei de ser invisível. Deixei de ser apenas um mero espectador do sucesso dos alvos pra me ser o coadjuvante, pra me ser o protagonista. Né? Deixei de ser coadjuvante pra ser protagonista. É, deixei de ir no cinema sozinho para ir com uma namoradinha bonitinha. Deixei de viajar pra praia sozinho na solidão para ir com a namorada. É, deixei de fazer muita coisa na cidade grande para fazer na cidadezinha. Deixei muita coisa. Agora, o que eu perdi, eu não perdi nada. Porque tudo que vocês fizerem, tudo que você... Um dia você pode chamar, Hernando, para isso. Tudo que você fizer na cidade grande eu faço também. Só que eu faço com melhor. Por exemplo, na minha cidadezinha não tem shopping. Beleza. Eu pego meu carro, asa incondicionada. Hoje eu vou na solitude, vou sozinho. Né, que você tem que aprender a viver sozinho. Mas na época, chamava minha namoradinha, asa incondicionada, musiquinha, e vou pro shopping. Na hora que eu chego no shopping lá, tá um monte de cara lá, sozinho. Uma solidão, com namorada de nível menor do que a minha, cara mais bonito que eu, namorada de padrão de beleza menor, eu chego lá com minha namoradinha, super feliz, né, porque pra ela aquilo foi um evento grande, e o cara ali, a namorada dele, não tá achando nada demais, porque ir no cinema, cidade grande, coisa corriqueira, pra mim não, poxa, fui na cidade grande, fui no cinema, comi um negócio, volta pra casa na felicidade danada comigo, né, anotei. É teatro, por exemplo. É uma coisa. Ah, mas na cidade grande... Mas o que, que tem na cidade grande? Eu não consigo ver, gente. É qualidade. Mas o que, que tem? Tem parque na cidade grande. Eu tenho tudo. A zona rural, pra mim. Um parque delimitado com cerca na cidade grande. Pra mim, é o pasto inteiro. Tá? Com cachoeira, com tudo. Então, me fala aí. Me ajuda aí, gente. O que, que tem na cidade grande que eu não consigo fazer? Me fala aí, mercado. Eu trabalho na grande, eu passo no mercado, compro. Ah, eu quero comprar um produto diretamente. Com código de venda na internet, gente, acabou esse negócio de cidadezinha, cara. Eu compro na internet e chego na cidadezinha. Então, se tem um fundamento aí que cai por terra, é isso daí. E que na cidade grande tem coisa pra fazer, na cidadezinha não tem. Agora, na cidadezinha tem coisa pra fazer que não tem na grande. Né? Por exemplo, faz uma trilha de moto na grande. Né? Tá andando a pé, ter uma natureza na cidade grande. Mas você é assaltado, corre o risco. Né? Sai da garagem, você mora numa cidade muito grande, violenta, sem preocupar com assalto, sair e chegar. Eu saio tranquilo. Não soube de ninguém aqui que já foi assaltado, saindo de garagem, entrando em garagem. É. Então é. Rapaziada, incontestável. Os argumentos. E a última falhas. Parte da pergunta, Roger, ficou faltando. Sim. É, se hoje em dia você se encontra no estilo de vida MGTOW? Se for levar em consideração aquele MGTOW mais simples, né? Que não casar, não ter filhos, não ter relacionamento sério, né? É, posso me enquadrar, né? Tem coisa do MGTOW que eu não concordo. Mas algumas coisas ali pode se encaixar para mim, mas não o tal gosto, né? É aquele que abandona a sociedade e vai viver a vida dele com respeito, né? Mas é uma teoria interessante, né? Mas é o que eu costumo dizer. No canal passado eu tinha feito um vídeo desse daí e perdi um monte de inscritos, né? Mas para mim, o meu canal é feito para mim, né? Com a minha ideia. Perdeu isso que perdeu, mas eu mandei minha ideia. É, existe o MGTOW fake e o MGTOW verdadeiro. O MGTOW fake é aquele que fala que é MGTOW porque ele não tem acesso à mulher. Se ele tiver acesso a relacionamento, ele não é MGTOW. Ele na hora para de ser MGTOW. O verdadeiro MGTOW é aquele que tem acesso a relacionamento e não quer um relacionamento duradouro. Esse é o verdadeiro Miguitão. Se esconder atrás de Miguitão, porque você não tem acesso ao relacionamento, no primeiro relacionamento que aparecer, você vai lá e fala com o teu de opinião, você nunca foi Miguitão. Né? Você foi um celibatário forçado, não um Miguitão. Uhum. E por último, na pergunta, o que você acha dos grupos atuais, das siglas da Real, JPBF e os incels na atualidade? O da Real, eu não sei se desvirtuou, se era o mesmo da época, né? Tem muita coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo, né? Tem algumas. Último, eu nem vou comentar, porque eu acho que é desvirtuado também o que falam deles, é mais, vamos dizer, que fosse celibatários, né? Eles levaram esse último grupo aí com uma coisa desvirtuada, e mais o qual é o outro? O Miguitão, é o JPBF. Ah, o JPBF é o que todos nós somos, né? Ou éramos. Quem não é, eu mudei de vida, tirei o P aí do TBF, e talvez o jovem também já tirou, porque a gente vai ficando mais velho. Mas é um movimento interessante. Eu só não concordo com a parte de ter que ficar juntando dinheiro sem gastar nada até 50, 60 anos para desenvolver. Viver na frugalidade. Bom, exatamente. Diogo Gostoso, tenta fazer ele te contar. Entendi. A respeito do que houve depois dele se ausentar da internet. Que tipo de complicações acarretou para ele devido às pessoas terem descoberto quem ele era na época? Resumindo, pessoal, né? Falando de novo aí, não é de descobrir, não teve nada disso. Eu continuei vivendo a minha vida. Né? Qualidade de vida, dentro das minhas limitações, né? Mas com extrema qualidade de vida, né? Destaque social, estava nesse negócio de relacionamento ainda, tendo os meus relacionamentos, muitas amizades, né? E no barzinho. Uma vida normal, uma pessoa normal, né? Que para mim é muito melhor do que se eu estivesse na cidade grande. Existem dois Rogers, galera. O da cidade grande e a cidade pequena. O da cidade grande era triste, o da pequena é feliz, né? Eu continuei fazendo a segunda parte. Bacana. Filipão? O do feliz. O Juan perguntou, em relação ao mundo financeiro atual, tem dicas sobre como começar a juntar para a aposentadoria, já que pela estatal está sendo cada vez mais complexo? Para juntar, galera, para aposentadoria, primeiro, você tem que ter um emprego, né? Ou então, ter vindo uma família que deixou bens para você ter aquele patrimônio ali. Recomendo, galera, não sou contra a pessoa juntar dinheiro. Eu sou contra ela juntar 80%, 90% do seu salário em busca de viver um futuro daqui 40 anos que ela nem sabe se vai acontecer, né? Agora tem que ter emprego. Agora, juntar dinheiro, quanto melhor for o teu emprego, mais você vai conseguir juntar. Por exemplo, 10% de 1.000 é 100 reais. Se você ganhar 5 mil, os 10% é 500, né? E quanto mais a pessoa ganha, mais porcentagem ela consegue juntar. Porque a parte que ficou de fora, os 90%, é maior. Então ela pode juntar até 20, 30%. Agora, ou então, pensar no concurso público, né? Porque quem não tem muita condição, rapaziada, é difícil, cara. Vai ser tipo, privado, vai ser subemprego, né? Vai ser subemprego. Salvo, eu falo, rapaziada, o seguinte. Não sou contra a privada, muito pelo contrário, né? Eu não tinha um nicho específico para me atuar aqui dali. Eu não tinha capital para montar uma empresa, uma loja, né? E eu não tinha um nicho específico, eu não tinha capital para montar a loja e eu não tinha um dom extraordinário, né, para fazer ali e para ganhar dinheiro nesse ativo urbano. Para mim, só restava o concurso público, né, como deve ser o caso de várias pessoas por aí. Bom, tem um rapaz aqui que está perguntando uma pergunta que já foi respondida, mas eu vou falar só, mas já vamos pular para a próxima. Valeu a pena a filosofia de vida e aventura, você está dizendo? Você já respondeu que sim. Então vou pular para a próxima. Zóia isso. Pergunte se os fatos narrados foram em que ano, década, e se ainda é possível passar, se ainda é fácil passar em concurso no interior. Primeiro que a pergunta, ela tá eivada de erro, né? Porque eu nunca falei que o concurso é pra fazer no interior. Você faz o concurso onde você quiser. você mora no interior e trabalha onde você quiser. Provavelmente, se o seu concurso for estadual ou federal, você vai ganhar mais. Provavelmente. Né? Porque para ganhar muito em concurso municipal, tem que ser cidade grande. Você pode também fazer o concurso municipal, trabalhar na cidade grande e morar na cidadezinha. Não tem problema nenhum. Mas qual que é a outra pergunta? Em que ano ou década se passaram os acontecimentos narrados no Roger do Cidadezinho? Ah, foi muito próximo ali a 2013. Teve um acontecimento que eu narrei no ano passado também, por exemplo, com uma namorada da cidade vizinha. Foi no ano passado mesmo que aconteceu. Ô Felipe, manda a pergunta. A próxima pergunta parece que já foi até respondida, mas manda aí, Felipe. Como você vem investindo e o quanto os rendimentos estão influenciando no seu estilo de vida, Roger? O Red Fox perguntou. Tá, o Red Fox, eu conheço ele aí, ele era da época também. Essa pergunta aí de quanto é investindo é uma pergunta pessoal, eu não vou responder ela a fundo, mas eu mexo aqui com a parte rural, né? Mas basicamente com gado. Não é nada muito grande também, mas você tendo a garantia, é aquilo que eu falo, rapaziada, com concurso público, até para você investir alguma coisa menor. Porque, por exemplo, vamos supor que um mês não dê nada de lucro. Dois meses deu, não tem problema. Eu não tenho que tirar dinheiro para minha casa daqui dali. Eu não tenho que sobreviver daqui dali. Né? Eu não tenho que pagar a conta de luz daqui dali. Eu não tenho dívida daqui dali. Até se gerar dívida, eu tiro do concurso público. Do emprego público. Então, até nessa parte também de investimento, é melhor que você tenha uma estabilidade. Entendi. Próxima pergunta. Vitor Leandro, seria épico um programa com o Hernani e o Rocha da Dizinha? Isso pode acontecer? Já tá acontecendo. Próxima. Whindersson Miguel, minha pergunta aqui. Sou o Miguel, estou decepcionado, pois 90% do conteúdo dos canais só fala de mulheres. Essa pergunta é boa, Roger. Olha aqui. Tudo bem alertar os homens sobre a atual situação do relacionamento. Mas, porra, ficar só orbitando. É isso? É tóxico. Não vai me dar emprego, dinheiro e aposentadoria. Queria que você pudesse nos falar onde encontramos Red Pills financeiras e quais os melhores cursos e profissões para o possível futuro. E, por favor, indique algum canal do YouTube. Então, ô Roger, vamos recapitulando aqui. Ele quer saber a sua opinião sobre canais que só falam de mulher. Ele quer saber os melhores cursos, onde ele encontra as melhores Red Pills financeiras. E para você indicar canais do YouTube que você gosta. Vamos lá. Tá, essa parte aí que ele fala aí de canal, eu não vou indicar canal nenhum, porque ele tá falando canal de estudo, né? Então, vamos falar assim, indicar o meu. Eu não posso falar pelo canal das pessoas quando eu fico olhando a fundo, né? Eu recomendo assistir canais que não precisa ser de concurso, canais que mandam a real, né? Canais que mandam a real, que não ficam fazendo florzinha, falando só o que quer, para ganhar inscrito, esses negócios. Podem notar que os canais que mandam as reais são canais com baixos inscritos, né? Por exemplo, no meu canal mesmo, tá no início, eu não me preocupo com esse negócio de inscrito também, se eu me preocupar só com inscrito, é só ficar contando as histórias feudais. Relacionamento, esse negócio. Pô, fica todo mundo falando. Não, eu bato no tema que ninguém quer que fale. Que é o tema de como chegar lá. É o concurso público, como fazer a ponte. As pessoas querem saber como é do lado do Rio. Eu quero falar como é pra fazer a ponte pra aí. Certo. Entendeu? Então, não acompanhar isso aí. Qualquer outra pergunta? Sim. Ah, do financeiro. Do financeiro tinha um canal que era bom, né? Que era o do Mobral, é muito bom, do Envia de Renda é muito bom. Eu já não estou acompanhando parte de canal financeiro, não, rapaziada. Né? Eu tô em outra vibe aqui, né? E o meu nicho é específico. O pessoal não fica falando de canal, de investimento financeiro, e eu não estou mexendo com ações, com esse negócio. O meu é basicamente conservador mesmo, ultra conservador, porque eu preciso, né, a qualquer momento, me desfazer daquilo. E a parte de ações, coisa que fica presa, investimento que fica 2 anos, não sei o que, pra mim não dá. Então eu não tenho essa resposta pra ele também, não, mas é fácil achar na internet. Só faço o seguinte, ó, escutem conteúdo produtivo. Ah, outra coisa que ele perguntou foi de falar só de mulher, não é isso? Sim. Então, é o que eu sempre mato, entendeu? É importante. Agrega valor. É bacana. É. Mas ficar a vida toda pensando só nisso não é legal, rapaziada. É uma das coisas da vida, né? Ficar só falando de relacionamento, só de Tinder, de não sei o que, se deu like, se não deu, se fez aquilo, que a mulher é isso, que teve amigo, não sei o que, é o que eu disse lá no início do programa. São as regras do jogo. Ou você joga com as regras, ou você sai do jogo. Certo. Felipão. É, o Felipe Ribeiro ele fez uma pergunta que você já respondeu, que era se valia a pena se mudar, se pudesse voltar no tempo, se você faria algo diferente. Se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente, Roger? Faria. Leria real antes, para não passar por aquilo que eu passei. É, porque se eu tivesse redipilado naquela época, ela não teria sofrido tanto, entrado em depressão e tudo mais. Entendi. Perfeito. Denner Maia, pergunta para ele se tudo que ele escreveu no blog é totalmente verídico ou se foi somente história ou parcialmente história. Outra pergunta é se ele tem algum arrependimento de algo que ele escreveu. Arrependimento é... Não é a palavra arrependimento. Se voltasse hoje, né, já se passaram 7 anos, eu falaria menos da parte de relacionamento e mais da parte da ponte. Eu falei, né? Isso daí eu... Porque na época eu era movido a... Porque como eu estava, vamos falar para os senhores, né? Na matrix de um relacionamento atrás do outro, que estava recente, no período de beta, eu querendo ter um destaque, querendo sobressair ali, né? É, no caso da GM, ela tinha... Ah, outra coisa que vocês falaram aí que não foi a forma que aconteceu. Por razão do texto ali. Sim. Eu não namorava GM e o bombado da Lan House chegou nela. Então foi assim que aconteceu. O bombado da Lan House, um cara nota 9, né? Na época, nota 4, nota 5. Antes de eu ficar com a GM, ele mandou uma cartinha de amor pra GM. Não. Cartinha de amor, né? Isso, a cartinha de amor mesmo. Bombado. Ah. Tá? E ela rejeitou ele, tá? Rejeitou ele, não quis ficar com ele. Não foi quando ela tava comigo, eu não tava com ela, tá? Quem me contava isso? O meu camarada, porque ele namorava a menina, né? A garota, que era amiga da GM. Então ela contou pra garota, contou pro meu camarada, contou pra mim. Tá vendo a importância do relacionamento, da camaradagem na cidadezinha? Então, aí que eu pensei, poxa. Nota 4, 5, né? Vai querer uma garota, né? De elevado nível de beleza. E já deu o fora, um bombado, nota 9, que era bombado da Lan House. Então aquilo dali foi como se uma coisa muito grande, entendeu? Então eu tive que fazer toda uma engenharia social. Por quê? Se ela rejeitou o cara nota 9, o que ela poderia fazer com o cara nota 5, né? Então ali eu tive também a comprovação que a escolha do sexo feminino não é unicamente só beleza, é multifatorial, é beleza, impacto social, né? Com várias outras coisas. E eu consegui ficar com ela e o bombada não, não ficou. Inclusive era um cara que era considerado meu inimigo na cidade. Nunca falou nada comigo, mas vi os olhares dele, tá? Olhares de profunda raiva. E o cara amava ela, né? Assim, ela mesmo pensava que amava. E ela não ficou com ele nota 9 pra ficar com o cara nota 4. Felipão. Entendi, perfeito. O Leprinos Virose perguntou qual a opinião do Roger sobre seus ensinamentos, tanto sobre o mercado financeiro quanto sobre a vida de faraó alfa nas cidades pequenas sendo aplicados hoje. Ainda são aplicáveis? Algo mudaria? Não, voltando aquele negócio, né? Isso é brincadeira, não tem nada de hospedagem, esse negócio é uma forma figurativa de falar, brincadeira. Uma qualidade excelente, hoje não muda nada. O que mudou, assim, pouca coisa, o pessoal reclama muito, né? Fala assim que mudar, é por causa dos times, dos aplicativos de relacionamento, né? Eu já tinha feito um vídeo sobre isso daí, falando que o impacto nas cidades pequenas são muito baixos, né? Mas influenciou um pouquinho. Então já não é tão agora antes, 100%, mas é 90%. Porque esses aplicativos de relacionamentos aí é muito difícil, gente. A pessoa fica no meio que ela tá ali, porque ela vai ficar falando, conversando com a pessoa ali, né? Do aplicativo, é muito difícil o cara do aplicativo, se ele for tão fodão assim, ele ir pra cidadezinha, vai gastar dinheiro pra ir, pra voltar, ele não sabe qual o tipo de relacionamento que ele vai ter, se ele vai conseguir seu objetivo no primeiro dia. Se ele é tão foda assim, ele consegue na cidade grande, entendeu? Então, não afetou dessa maneira, não. Afetou 10%, vamos dizer assim. Inflou o ego, né? O ego ficou mais inflado, com certeza. Ô, Roger, agora as últimas perguntas. Tá acabando agora, atenção. Esse aqui foi um rapaz que fez as mesmas perguntas, atenção. Denis Otelo. Quais as melhores formas de se obter renda passiva? Galera, você ter renda passiva, né? Ter uma renda passiva, na minha opinião, é a pessoa ter a renda sem trabalhar, né? Aquilo que gera renda pra ela, né? Então, tem, por exemplo, aluguel, tem gente que estima, mas aluguel não é. É assim, rapaziada. É um negócio ali que tá te dando renda, né? Mercado de ações, né? Pra quem sabe mexer com isso, rapaziada, né? Eu não sei mexer com isso daí direito. Mas pra quem é um profundo conhecedor da vida ali, o que você ganha no investimento aí de mais conservador, no de ações, você ganha o dobro, ganha o triplo, mas também pode perder, né? Então, a pessoa estudar aquilo ali é uma boa coisa. Por exemplo, para quem tem um nicho específico, quem consegue vender alguma coisa, compra barato e revende caro, são os chamados atravessador, conta alguma coisa, mas a renda passiva que ele está dizendo aí, ele deve estar querendo dizer sem trabalhar, né? Então fica mais nesses investimentos financeiros aí, a parte de aluguel conservadora, você continua com os ali. Eu acho os melhores, mas principalmente essa parte aí de ações, negócio que eu não domino muito, mas para quem tem tempo para estudar e arriscar ali. Agora é o seguinte, rapaziada, tem 100 reais, investe 20 primeiro, 30 para ver como é que é. Tem gente que vai lá, bota os 100 reais e perde tudo, né? Porque não é mercado para amador, não. Filipão. Sim, onde devemos investir o nosso dinheiro? Eu vou falar uma coisa aqui, rapaziada. O pessoal fica até com raiva de mim, cara. Investir em livros para estudar para concurso público. É, é uma boa. Os atrapalhos piram, né? Qual o patrimônio atual do Roger e onde está alocado esse patrimônio? Aí as perguntas aí vão pular. É pessoal. Não importa. O que importa é o meio que a pessoa pode fazer para mudar. Ok. Filipão. Quais concursos públicos você recomenda hoje, Roger? Concurso público. Primeiro, tem que ver se você tem nível médio ou nível superior. Né? Concurso público, bom. Eu costumo falar assim, a pessoa fazer um trampolim. Né? Você quer ser um cargo assim, a gente pegou como exemplo nosso amigo lá, ouvinte, que fez a entrevista lá comigo, quer ser fiscal. Você não precisa passar para o fiscal direto. Ótimo se você passar, você tiver um pai ou uma mãe que te banca ali mais tempo estudando, pagando viagem, para você fazer em outros estados, se você quiser. Mas se não tiver, gente, faz um concurso municipal. Às vezes numa cidadezinha, é o caso que ele fez, né? Ele ganha, acho que R$2.000 por mês, né? Já está concursado, já está empregado, emprego público, tranquilo, estabilidade. Depois, parte para um concurso, né? Que às vezes não é o teu objetivo, mas, por exemplo, concurso excelente, carreiras policiais, né? Ótimos salários, status elevado, né? Pode ficar a vida inteira. Agora vamos supor, não, mas o meu sonho é ser fiscal. Depois, nesse concurso aí, você pega o fiscal, né? Agora não bote tempo, gente, para passar. Tem um ano para passar. Se você botar prazo de um ano para passar, provavelmente não vai passar. Não bote tempo. Continue estudando. O tempo que tá na internet, vendo pornô, vendo porcaria, pensando em porcaria, Tinder, não sei o que, esse negócio, vai estudar. Que é a única forma de você entrar no jogo se você estiver fora do jogo, né? Às vezes você é bonito, sei lá, tá na teoria da conspicuidade, não sei. Se você estiver fora da teoria da conspicuidade e não for bonito, e for pobre, pra você entrar no jogo, você tem que se desenvolver. Essa aqui ele já respondeu, então eu vou pular. Próxima. É que ele perguntou uma análise do contraste que você tinha na cidade grande, já respondeu. Próxima. Qual é a sua análise do mercado imobiliário e a previsão dele para o futuro? Ainda mais agora com a história da quarentena, né, Roger? Como é que você vê, qual que é a sua análise do mercado imobiliário atual e qual que é a previsão para o futuro? O mercado imobiliário sempre foi um mercado ultraconservador, né? Ultraconservador. Com a quarentena agora, a gente vai entrar naquela parte, né? Todo período de dificuldade, tem gente que ganha dinheiro. Então, quem tiver capital agora, eu especulo, né, que quando acabar essa quarentena aí, muitas pessoas vão vender imóveis com preços bem abaixo do mercado. Quem tiver capital, é uma boa pensar em comprar. Porque aí, depois, quando o país voltar à normalidade, você pode vender aquilo ali, colocar, fazer direto passivo, como o nosso amigo falou antes daí, né? Então, eu especulo que para quem tem capital, o mercado imobiliário vai ser um excelente mercado quando passar esse período que nós estamos vivendo aí, porque muita gente vai vender a preços bem abaixo de mercado. Isso sempre aconteceu em todos os períodos de dificuldade no mundo, não só no Brasil. Felipe. Roger, você planeja... Na verdade, você já respondeu. Ele perguntou se você planeja investir no mercado rural, você disse que já investe. Então, a última pergunta dele é uma pergunta hipotética. Se eu tivesse uma renda passiva de R$5.000, uns 300 mil na poupança e investisse tudo em uma cidade com esse número de habitantes, qual seria o meu padrão de vida por aí? R$5.000 por mês, que ele está falando? Isso. R$5.000 por mês mais 300 de patrimônio? Exato. Coloca aí para a cidadezinha que tua vida é excelente, meu amigo. Excelente, excelente, excelente. Mil vezes melhor do que a cidade grande. Tá, agora escolhe certo. Tem gente que fala cidadezinha. Um dia, uma vez eu tinha um blog, né? Quando eu tinha um blog. Acho que foi no blog mesmo, não sei se foi no canal do ano passado. Não me recordo. A pessoa falando de cidade de 100 mil habitantes, é cidadezinha, rapaziada. Tem que ter consciência, né? Vai lá e lê os requisitos obrigatórios da cidadezinha. 100 mil habitantes, cidade média para grande. É até grande. Cidade média é 40 mil habitantes, 50. Então, uma pessoa, às vezes, mora em São Paulo, por exemplo, e pensa que cidade de 100 mil habitantes é pequena. Vai se estrepar. Né? Vai lá e tem os requisitos obrigatórios da escolha de cidadezinha. Bom, o Roger, agora acabou as perguntas. Se o Felipe quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu tenho uma dúvida ainda que não foi sanada. Agora, finalzinho, para acabar. Roger, rolou um boato que você ia se envolver na política da cidade. Inclusive você fez amizade com pessoas influentes. Esse plano de você se envolver na política ativamente ainda existe? Ou não? Foi só um flerte que você teve? Não, totalmente descartado. Porque pelos meus objetivos na época, de relacionamento, de destaque, quem é de cidadezinha vai saber o que eu tô falando. Quem conhece, tem parente, alguma coisa. Posso supor, tem partido A e partido B. Cidade pequena não é igual ao cenário nacional, que tem 4, 5 partidos, não. Geralmente é o lado A e o lado B. Se eu pegar o lado A, automaticamente, e as eleições em cidade pequena costumam ser, na maioria, né, pelo menos as que eu vi, por perto aqui, costumam ser bem acirradas. Então o prefeito ganha com 60% dos votos, vota 40%, 55%, vota 45%. Então, se eu entrar no A, né, hipoteticamente, automaticamente eu tô contra 50% da cidade, né? Eu perdi a amizade daquele pessoal ali, perdi futuras investidas, né, em questão de relacionamento. Por quê, rapaziada? Às vezes no lado A, a pessoa tá no lado, vamos supor que o lado A tá no poder, tá? Aí eu entro no lado A, do lado B, por exemplo, e o A que tá no poder, eu vou pro B. Então aí tem uma pretendente que eu tenho, ela pensa assim, poxa, se o lado B aqui do Roger ganhar, ele vai mandar, né, esse lado aqui vai demitir meu pai. Porque às vezes o emprego é encargo em comissão, não é concursado. Então a família já me olha com maus olhos, né? Ela já me olha com maus olhos, os parentes me olham com maus olhos, né? e as pessoas, os homens também, esse passa a ser uma ameaça para o outro lado, né? Enquanto 50% te adora, 50% te odeia. E o estilo Roger Way of Life é manter a amizade com 100%, né? Manter a tranquilidade com 100% ali. Então, totalmente descartado. Realmente teve o convite na época, né? Mas eu descartei de plano e mantenho na cidadezinha muito mais que no cenário nacional. Não conversa sobre política, tá? Então, quem ganhar pra mim não vai fazer diferença. Vou ser amigo, vou cumprimentar, os dois lados me cumprimentam, tá? Porque, pra quem não sabe, existe vereador de oposição, mesmo na cidadezinha. Então, por exemplo, tem um atual prefeito e tem lá dois, três vereadores que são oposição. Tanto o prefeito, né, o lado do prefeito, os vereadores do lado do prefeito, quanto da oposição, elas são excelentes comigo também, porque eles não me veem como ameaça. Eu sou um cara fora do jogo político. Bom, ô Felipe, você ficou com alguma dúvida? Na verdade, eu gostaria só de fazer uma última pergunta para o Roger. É que, visto que você tem muita bagagem já, muito experiente, passou por muita coisa, viveu muita coisa, principalmente toda a sua história de como você teve uma mudança completa de vida, quais seriam hoje, olhando para trás e analisando tudo, as suas dicas essenciais para os ouvintes hoje? O que você gostaria de saber antes? Tudo, o que você acha indispensável, essencial, você poderia dizer para os ouvintes hoje? Eu acho o seguinte, rapaziada. Primeiro, respeito quem é ateu, né? Mas eu acredito muito em Deus, tá? E recomendo a quem é ateu, dá uma oportunidade para Deus, né? Entra no seu quarto, em silêncio, não precisa fazer salalhaço nem nada, e ore diretamente a Deus que ele vai te escutar. A caminhada, rapaziada, para quem tem Deus no coração, é muito mais amena, tá? Eu conheço pessoas extremamente humildes e são mais felizes do que muitas pessoas ricas, tá? Porque ela tem Deus no coração, né? Então, dê essa oportunidade, mesmo que você seja ateu, dê essa oportunidade, porque já vi muitas pessoas que se diziam ateus e quando um parente está no hospital, alguma coisa, a pessoa começa a orar. Ué, ela é ateu, por que ela está orando? Porque ela sabe que para ela, né, pode existir a presença de Deus, e para mim eu tenho certeza. Então, que eu digo isso, Deus no coração, tá? Orem diretamente a Deus. Tá, ele vai te escutar. Primeira coisa é isso, fé. Segunda coisa, não sejam pessimistas, tá? Sejam otimistas. Você pode não ganhar muito, você não precisa de ganhar muito para ser feliz, tá? Você não precisa passar em concurso top para ser feliz. Ser em cidadezinha ou cidade grande dá para ter qualidade de vida, desde que você não foque a sua vida exclusivamente em relacionamentos, tá? A vida é como se fosse várias caixinhas. Uma delas é o relacionamento. As pessoas se fixam apenas nessa caixinha do relacionamento e esquecem todo um conjunto, tá? O contato com a natureza, rapaziada, né? Se não me engano, Fernando Pessoa disse isso uma vez que ele pegou um trem, né? E só dele colocar ali o rosto para fora e sentir aquele vento lá que vinha batendo no rosto dele, ele falou que já valeu a pena ter nascido, né? Então, para você ver assim, a simplicidade, que realmente importa na vida, né? O simples vento no rosto seria a qualidade de vida, né? Você andar num parque, fazendo pessoa uma cidade grande, vai num parque, tira o sapato ali, tenha contato com a natureza, os teus ancestrais tinham contato com a natureza, o que te faz bem. Você mora num lugar que só vê concreto, em cidade grande, vai costumar brincar isso, tente ver algum verde, tá? Vai pro parque, tente correr, mantenha a alimentação, tente fazer, mas eu não consigo fazer academia, não tenho dinheiro. Se vire, vai para um parque, para alguma coisa. Outra coisa, concurso, quer fazer concurso que tem prova física. Não fica só estudando para a prova intelectual. Terem a prova física. A pessoa ser reprovada. A prova física deve ser terrível. Imagina passar na prova intelectual e ser reprovada na física. Treinem a parte física, né? Sejam otimistas, afastem-se das pessoas negativas, afastem-se das pessoas que só te jogam para baixo. Vem um pensamento ruim, desvia ele automaticamente e lembre-se, sempre dá para melhorar, não precisa ter muito dinheiro para ser feliz, não. Essa é a mensagem que eu deixo aí. E qualquer dúvida, quiser, tiver bater um papo, nós estamos à disposição lá no canal Feudal também. Ô, Roger, última pergunta pra matar. Você falou pra mim que você teve um contato com a espiritualidade, que você veio buscar. Como é que foi o seu contato com a espiritualidade, com Deus, e qual religião? Como é que foi? Conta um pouco pra gente, só pra matar agora, pra fechar o programa. Tá. Eu não tenho religião definida, né? Eu não tenho religião, vamos dizer assim, né? Mas acredito em Deus, né? Sou cristão e acredito que você pode falar com Deus diretamente. Tem intermediários, né? Então, você está no seu quarto e pode falar. Por exemplo, que eu costumo falar muito, cabeceira na cachoeira. Sei que as pessoas não têm contato, não têm condições. Mas é um lugar bom por aí, mas você consegue numa montanha, conversa, andando no parque, né? Vai pensando ali. A minha experiência com Deus, rapaziada, ela é imensa. Tenho várias experiências com Deus, né? Uma delas é a mudança de vida, né? Não fiz mal com ninguém, não deixa as coisas de mim, né? Recomendo que não deixe. Fica até uma sugestão se um dia quiser falar exclusivamente sobre egoísmo, né? Pessoas egoístas geralmente só perdem na vida. Não fiz mal a ninguém. Fiz o meu estilo de vida, sempre com, falando a verdade, né? Igual essa questão de relacionamento, sempre deixando claro, né? Que eu não queria relacionamento muito sério. Mas a mudança de vida, eu não conseguiria fazer. Eu sempre cheguei na prova do concurso com muita paz e muita tranquilidade, né? Tinha feito a minha parte. A minha mudança de vida, sem Deus no coração, né? Eu não consigo. Outra coisa, o mínimo que você pode fazer, rapaziada, é acordar, agradecer a Deus que você acordou. Muitas pessoas não acordam, tá? E quando for dormir, agradecer também de estar vivos, porque muitas pessoas não chegam no final do dia, né? Então, para quem acredita, né, continue na fé, e quem não acredita, dê uma oportunidade para a fé, né? Converse diretamente com Deus e Ele vai te escutar, e vocês verão que a caminhada é sempre muito mais amena. Bacana, Roger, show de bola. O canal do Roger vai estar na descrição, gente. Quem quiser trocar ideia com ele direto, ver os materiais dele, vão estar aí. E, ô Roger, agora pra matar, pra fechar com chave de ouro, último recado que você poderia dar pros ouvintes agora, falando direto com os ouvintes que te ouviram até agora, que gostam de você, acompanham a sua história. Último recado pros ouvintes. Uma coisa que eu vejo no teu canal aqui, só fazendo um adendo antes, é aquela leitura que é muito interessante. Se um dia eu tiver a oportunidade, você me chama. Opa! Pra mim. Acompanhar a leitura de deles lá, porque alguns deles lá eu queria tecer alguns comentários sobre eles lá. O que eu falei para falar para os ouvintes, rapaziada, é basicamente o que eu falei na parte anterior aí. Otimismo, dá para mudar de vida. Não é porque você nasceu beta e você vai morrer beta, né? Não é porque você nasceu beta fi, dá para mudar o físico também, né? Você tendo acesso à academia, a produtos naturais. A qualidade de vida em geral e a parte financeira, rapaziada, depende de cada um, do esforço de cada um. E outra coisa, lembre-se de uma coisa: não existe esta de beta mental, hein, rapaziada. Não existe esta de beta mental. Você não consegue estudar porque você não tem um objetivo, tá? Experimentem fazer esse negócio que eu falei de imprimir um contra-cheque e botar na parede. E toda hora que você pensar que você não é capaz, que você é um beta mental, não consegue aprender nada, olhe para aquele contra-cheque ali, tá? E pense, aquele é um concurso público, olha o nome, público, é acessível ao público, qualquer pessoa pode chegar, basta ter afim e força de vontade e jamais desistir, fazer até passar, né? E não para passar, fazer até passar independente do tempo. É isso aí, Roger, é isso aí, Felipe, e falou! Valeu, galera! Valeu, rapaziada. Baixa a bola. Propriedade do território nacional, a raça pura brasileira, samba muito carnaval, sangue bom, desfila pelas ruas do Brasil, SP, Leste, Oeste, RJ, Açaí, o movimento do Brasil, samba, reggae, hip hop, bossa nova, eletrônica, toca lá no fundo, bem longe daqui, caciques fazem sua música, raiz da terra, movimento caixa acústica, 500 anos se passaram aqui, escravidão, evolução, revolução de gai. Se pó balança no folclore, semi-África, Brasil. Lendas, misturas, é o Brasil baronil. Água de coco, raça linda, lachoa, churubu. Sem lembrar do litoral que vem de norte a sul. A natureza toma conta do nosso país. Será que o homem brasileiro toma conta do nariz? Fora daqui, racismo corre daqui para ali, vergonha na pele. Não sei o que eu tô fazendo aqui, quem te falou? Que brasileiro, maloqueira, sangue ruim, não sei porquê. Dizem que eu sou brasileiro, paulistano, musiqueiro, farofeiro. Vou na feira de domingo só pra tomar caldo de cana, velho. Não vejo nada errado nisso. Eu vivo sempre feliz, eu sei que sou um brasileiro bom. Llego con la palabra escrita en otro idioma, acumulando experiencias sin entrar en coma. Como que por suerte aparecí aquí, las pocas oportunidades afuera me trajeron a Brasil. A los 3 años caminé por muchos barrios, la feria de Santana y toda la banana. Aprendí a ver colores y a sentir extraños sabores, y desde entonces no puedo dejar de llorar cuando veo un brasilero pidiendo ayuda, necesitando a que pasa. Y así soy, igual al que pasa, y así me voy, oyendo sambas y berimbaos. Más uno que pase, así me voy, aquí estoy. Y es siempre el mismo asunto, vivir junto a la tierra es fundamental. El indio también nombró local, como su casa, hizo cosecha y al final le llevaron todo, y todo que quedó fue un sinnúmero de familias deshechas. Pero esa siembra sí le fue en otros lugares. Somos brasileros, eso es lo fundamental. Ser de otro país no es igual. Sos black total y total no me importa. Soy duro como la langosta. Fora daqui, racismo corre daqui para ali, vergonha na pele. Não sei o que eu tô fazendo aqui, quem te falou? Que brasileiro, maloqueira, sangue ruim, não sei porquê. Dizem que eu sou brasileiro, paulistano, musiqueiro, farofeiro. Vou na feira de domingo só pra tomar caldo de cana, velho. Não vejo nada errado nisso. Eu vivo sempre feliz, eu sei que sou um brasileiro bom.